Claro, chefe. Pode deixar. Ou para. É só baixar o aplicativo Uber, se cadastrar e solicitar uma viagem. Além disso, a Uber é econômica e você pode pagar com cartão de crédito ou dinheiro. Use o código promocional Uber Energia e ganhe até R$20 de desconto na primeira viagem Uber. Válido até 31/12/2016. Chega 5:30 na bodeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Evidente que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pato del sapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. Ih, pra eternizar, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa, bambi. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz pra ganhar. Só dou moral quando for trimundial. Chega 5:30 na bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Menina! Tá no ar, Estádio 97 aqui na Energia. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também BV Financeira. Crédito com desconto em folha, ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia, você merece Extra, é gol. Tá no ar, Estádio 97 aqui na Energia. Boa tarde, pessoal, e aí, opa, beleza? Opa, hein? Boa tarde. Ah, olha aí, aqui. De volta essa figurinha bonitinha, imprescindível, grande mano, bacana. Mano, olha aí. Valeu, gente, obrigado aí. Maninho. Maninho. Situação é difícil, mas... Vamos que vamos. Segue a vida, né? Infelizmente, coisas assim ainda acontecem, né, cara? E a gente tem que, não digo entender, mas pelo menos tentar aceitar, né? É uma situação realmente triste, mas vamos tocar o barco aí e vida que segue, né? A gente entende, tenta aceitar, mas não concorda. É, infelizmente. E não, né? Concorda. É? É. Mas vida é isso que aí. Segue, né? Vamos tentar. Bora. Segue. Mas, fazer o melhor. Bora. Mas, inclusive, é um assunto que a gente não pode deixar de continuar comentando, porque ainda haverá muitos desdobramentos em cima disso, não é? Só. Não é, seu Bento? Verdade. Isso, hoje, como eu pedi ontem informações pra ele, eu tenho certeza que hoje ele trouxe novas informações. Ele trará boa. Você foi picado pelo mosquitinho do Mota? Não, tenho aqui. Pelo Motovisque. Então tá bom. Motovisque. É campeão. O que é campeã? Chapecoense, declarada campeã da Sul-Americana, mas deve soltar nos próximos dias. Deve aceitar, né? Está garantida na Libertadores no ano que vem. Aí, em respeito só até ao momento, vai esperar passar o luto. Mas e é que isso eles aí. Se reúnem também dia 21, né? É. Só dia 21 que os conselheiros da Conmebol estarão juntos, né? Mas vai dar um título vai mesmo. Vai ser reconhecida como isso. Campeã. É isso aí, Sombra. Então, a Chape garantida na Libertadores do ano que vem. Disputa também a Recopa com o próprio Atlético de Nacional de Medellín e campeão da Sul-Americana. Certo? Certíssimo. A notícia aí, e ontem não podemos deixar passar a grande festa que o povo colombiano, caramba, o time que do Atlético coisa, fez. O estádio deles, muito lindo. Mais de 100 mil pessoas. Lá fora, né? E lá dentro. Muito cheio. Eu vou dizer a homenagem foi muito bonita, né? Foi muito bonito. Eu ouso dizer que se fosse o contrário, duvido que faríamos a mesma coisa. Não sei porquê, mas eu tenho isso comigo aqui. Duvido, mano, que faríamos a mesma coisa. Não, em dois dias eles montaram tudo, fizeram um protocolo. A gente podia até fazer uma homenagem, sabe, mano? O mas Del igual Nero, eles fizeram, o duvido. Del Nero, você acha que ele conseguiu fazer? Não. Ah, louco, Del Nero só pensa em... Você é um idiota. Depois do que ele falou, meu velho. Realmente o país ali tava mobilizado, né? A cidade de Medellín, você via dentro do estádio ali, não tinha mais lugar. E do lado de fora tinha praticamente o dobro da capacidade do estádio, as pessoas ali na rua, né, cara? Em volta, né, do estádio. Um absurdo, cara. Aliás, eu tava realmente falando, comovente, cara. Tava falando com o RG ontem, mano. Hoje, né, à tarde, agora há pouco, né, RG? Sim. Eu tava ouvindo um comentarista à tarde, né, ontem. Inclusive, tava ouvindo Sombra de uma rádio. Ah. E ele falou, foi brilhante, cara. Foi brilhante. A ideia dele, lá que ele quer que faça uma festa, não é verdade? Uhum. Então eu faço o seguinte, vamos fazer a festa nos Estados Unidos, os dois jogam lá, entendeu? O Atlético Mineiro e a Chapecoense, RG, lá nos Estados Unidos. Só que quem dá o chute inicial lá é o Del Nero. Sim. Aí ele vai lá pros Estados Unidos e dá o chute inicial. Seria... Não é legal? Seria muito legal, né? Mas, ô Domênico, durante a homenagem ali, eu fiquei assistindo no máximo 5 minutos. Esses 5 minutos não foram consecutivos, eu não conseguia ver. Mas hoje eu tive a possibilidade de ver uns highlights ali e realmente foi algo, cara, louvável. Louvável. É, né? Mano, ainda dá pra ter esperança no ser humano, né, RG? Fazia muito tempo, mano, que assistindo TV, vendo noticiário, essas coisas, eu não sentia emoção, mano, né? Mas ontem, eu vou dizer pra você, cara, não teve como segurar, velho. É um negócio... Uma atrás da outra, né? Um negócio muito todo. Mas existiram homenagens aí também no futebol europeu. Você via lá o Real Madrid, o Barcelona, o Manchester, o verde, o outro também não põe preto e branco. E os dois nos seus perfis aí em redes sociais aí também. Corinthians colocando lá a Força Chapé em verde e branco. O Palmeiras também colocando o símbolo da Chapecoense em preto e branco. Agora, eu concordo, viu, seu Bento, eu concordo, hoje eu estava assistindo, e aí teve uma entrevista com um jornalista lá da Colômbia, e aí a menina, a brasileira, perguntou para ele, né, por que essa mobilização toda, né, do país? O cara deu uma explicação que é isso, cara, eu acho que resume, ele falou, pô, a gente sofre tanto, a gente tem tanta experiência já de terra que... Desde a outra, né? Um negócio muito todo. Mas existiram homenagens aí também no futebol europeu. Você via lá o Real Madrid, o Barcelona, o Manchester, o verde, outro também não põe preto e branco. E os dois nos seus perfis aí em redes sociais aí também. Corinthians colocando lá a Força Chapé em verde e branco. O Palmeiras também colocando o símbolo da Chapecoense em preto e branco. Agora, eu concordo, viu, seu Bento, eu concordo, hoje eu estava assistindo, e aí teve uma entrevista com um jornalista lá da Colômbia, e aí a menina, a brasileira, perguntou para ele, né, por que essa mobilização toda, né, do país? O cara deu uma explicação que é isso, cara, eu acho que resume, ele falou, pô, a gente sofre tanto, a gente tem tanta experiência já de terra que... E uma faixa, uma abraçadeira preta em todos os jogos. Fatos como esse abalam muita gente. Foi uma grande desgraça na vida de muita gente, mas abala uma boa parte do mundo fica abalado quando vê essas coisas. E nós, sul-americanos, mais ainda, que a gente está aqui próximo dessa situação, tá? Sirva de alerta para quando a gente, no dia a dia, vai brigar por bobagem. Porque tudo passa a ficar muito pequeno quando você vê uma situação dessas. A gente, no dia a dia, se estressa com algumas coisas com as quais eu, você, todo mundo que tá... iam passar diferente. Passar batido, né? Porque tudo fica muito pequeno. A situação das famílias que ficaram, né? Isso é um real motivo para... Por ego. Ou seja, por bobagens em geral. A gente acaba se estressando com coisas que não deveria se estressar. Não é nada. Aí vem a desgraça. Aí na desgraça todo mundo... Aquele que realmente dá atenção e dá a sua solidariedade. Porque não vai esquecer... Por exemplo, você está numa estrada, você está a 150 por hora, daqui a pouquinho você com a frente, aí você vai parando. Aí você vai até entender o que aconteceu. Aconteceu um puta de um acidente, você vê o carro lá todo destroçado, aquela coisa toda, o cara coberto lá. Aí você... Esqueci. Quando abriu a estrada, pau. 150 de novo. E a pessoa vai acelerar 150, como aquele que estava no acidente. Igual, ele acabou de passar. Estrada. Ele acabou de passar pelo... É verdade. Que estava 150. A pessoa mais jovem, ela tem a tentação de acelerar. É o espírito da juventude. Quero acelerar. É carro, porra. Imagina. Mas tenha em mente que você chegar meia hora mais cedo não vai te levar a nada. Não. Tenha em mente que você acelerando tanto, você está aumentando exponencialmente o seu risco de morrer. Mas do dia a dia. É quando você vai para o estádio, é a sua manifestação. Porque quando você tem uma torcida adversária, a rivalidade alimenta o próprio futebol. Lógico, o próprio torcedor do Atlético Nacional da Colômbia, que estava ontem lotando estádio e orando pelas vítimas da Chapecoense, ele é o mesmo que quando está lá na sua Pro América, contra os times locais lá, o América de Cali e os demais, é o mesmo que também faz as suas brincadeiras, suas provocações, mas não pode passar disso. Aí quando entra naquele nível de agressividade, você tá... nesse momento, lembra do avião que caiu, que você vestiu a camisa do time da Chapecoense? Ou você é aquele que vai vestir a camisa da Chapecoense? Essa é a questão. É solidário porque é a Chapecoense ou é solidário como um todo? Então são coisas pra gente pensar. Ou porque o outro dia-a-dia, é, né? Porque isso faz com que a própria sociedade melhore. É a partir de uma passa bem, você começa a colocar as coisas nos seus devidos lugares, naquilo que elas realmente devem ter de real importância. As redes sociais, as pessoas, às vezes, até conversando na padaria, você vê a gente fala assim, pô, mas tá bom, foi um acidente, é trágico, tá, mas por que as pessoas estão sofrendo tanto, falando tanto? Pô, porque é uma coisa que, sei lá, porque pra mim, por exemplo, eu vi ontem a cerimônia inteira, eu chorei o tempo inteiro. Não, mas é, cara, muito triste. No, muito dolorido, entendeu? É muito triste. Minha dor pelo humano, pelo... Então, essa coisa toda é uma comoção e, meu, quem não tem sentimento, pelo amor de Deus, gente. Você não consegue andar com isso, né? Bater em você. Quer dizer, ainda bem que você se emocionou, né, Motinha? Porque aquele estúpido daquele Fernando Carvalho, não. É um absurdo, isso. Sim. É um absurdo. Ah, ele tá preocupado com a tragédia dele. Pois, cara, é, a tragédia ele pessoal redimiu, que o Inter, né, vive. E o Inter... Se redimiu, não, vírgula, Bento. Ele redimiu naquelas. Sim. Porque ele pede desculpas pelo termo, a palavra utilizada, tragédia. Sim. E esse é um assunto que nós veremos mais pra frente, falando a respeito do cancelamento da rodada. Então, Motinha, ele se retrata com a palavra utilizada, tragédia. Não a colocação imbecil que ele fez com relação ao episódio. Porque ele tá muito mais preocupado aqui, interesse pessoal dele. Sim. Inclusive, isso não é uma crítica aqui ao Esporte Clube Internacional. Com certeza. Porque a torcida também tá envergonhada. Verdade, mano. Tá verdade. Certo? A torcida tá envergonhada. A de Cali e os demais, é o mesmo que também faz as suas brincadeiras, suas provocações. Mas não pode passar disso. Aí quando entra naquele nível de agressividade, você tá... nesse momento, lembra do avião que caiu, que você vestiu a camisa do time da Chapecoense? Ou você é aquele que vai vestir a camisa da Chapecoense? Essa é a questão. É solidário porque é a Chapecoense ou é solidário como um todo? Então, são coisas pra gente pensar. Ou porque o outro dia-a-dia, é, né? Porque isso faz com que a própria sociedade melhore. É a partir de uma passa bem, você começa a colocar as coisas nos seus devidos lugares, naquilo que elas realmente devem ter de real importância. As redes sociais, as pessoas, às vezes, até conversando na padaria, você vê a gente fala assim, pô, mas tá bom, foi um acidente, é trágico, tá, mas por que as pessoas estão sofrendo tanto, falando tanto? Pô, porque é uma coisa que, sei lá, porque pra mim, por exemplo, eu vi ontem a cerimônia inteira, eu chorei o tempo inteiro. Não, mas é, cara, muito triste. No, muito dolorido, entendeu? É muito triste. Minha dor pelo humano, pelo... Então, essa coisa toda é uma comoção e, meu, quem não tem sentimento, pelo amor de Deus, gente. Você não consegue andar com isso, né? Bater em você. Quer dizer, ainda bem que você se emocionou, né, Motinha? Porque aquele estúpido daquele Fernando Carvalho, não. É um absurdo, isso. Sim. É um absurdo. Ah, ele tá preocupado com a tragédia dele. Pois, cara, é, a tragédia pessoal redimiu, que o Inter, né, vive. E o Inter... Se redimiu, não, vírgula, Bento. Ele se redimiu, não, naquelas. Sim. Porque ele pede desculpas pelo termo, a palavra utilizada, tragédia. Sim. E esse é um assunto que nós veremos mais pra frente, falando a respeito do cancelamento da rodada. Então, Motinha, ele se retrata com a palavra utilizada, tragédia. Não a colocação imbecil que ele fez com relação ao episódio. Porque ele tá muito mais preocupado aqui, interesse pessoal dele. Sim. Inclusive, isso não é uma crítica aqui ao Esporte Clube Internacional. Com certeza. Porque a torcida também tá envergonhada. Verdade, mano. Tá certo? A torcida tá envergonhada. Na arena, começaram a ironizar o fato da tragédia lá do Fernandão, fazendo ironia com a queda do avião dele. É um absurdo. Também são imbecis iguais. Entendeu? Agora, o Galo falou, não vou jogar. Não vai. Não vou jogar. Então não adianta o Del Nero que ele isso tá decidido. O Galo já falou que não vai. Isso tá decidido. No, o presidente hoje deu entrevista falando que não vai, né, RG? O que será feito, o que a CBF vai fazer é o protocolo. Entende que o juiz... Que o árbitro tem que entrar, aguarda os 30 minutos e aí dá por encerrar. Exatamente. E uma outra ideia também que demorou pra CBF então entender isso. Não, eles não entenderam. É que a postura do presidente do Galo teve hombridade, teve firmeza. Fala, não, o Atlético não vai participar disso, pô. Não, é claro. Não tem, pô, os caras vão fazer o velório no sábado, lá no campo, no estádio deles. Como é que você vai fazer um jogo depois, cara? Imagina. Então, tá e louco. O presidente ligou pro Del Nero, né? Até tava uma confusão assim, porque o Del Nero tinha dado uma declaração, papapá, né? O outro presidente, o atual, né, que assumiu o Chapecoense, falou que a CBF tinha falado para colocar o juniores, né? E aí o Nepomuceno ligou pro Del Nero falando, olha, nós não vamos. E aí? E aí o Del Nero falou, não, tudo bem, mas a parte protocolar tem que acontecer, né, RG? O juiz tem que estar lá, tem que contar os 30 minutos... E a partir daí fica declarado então, que o Atlético não apareceu, a ideia, perderá os pontos. Se dane. A ideia e que o máximo que pode acontecer é levar uma multa. A ideia, né, que um comentarista deu da Sport TV com relação a isso foi de que, já que não vai ter o jogo, já que o jogo não implica, o resultado não implica em nada, que não se faça isso no estádio da Chapecoense. E se faça isso em qualquer outro... Arena Condá. Qualquer outro estádio. E é uma verdade. Pra que você vai lá, não, pô, fazer isso lá, né? Faz em qualquer estádio, pô. Ô, Sombra, eu não esqueci qualquer de falar outro. Ontem isso. Como eu tenho muito medo de... Fala, rude. De andar de avião. Já frequentei psicólogo. É verdade, papo sério mesmo. Não. Eu já li vários livros pra... E melhorou muito isso. Cara, uma coisa que eu esqueci de falar ontem aqui. Isso aí eu vi algumas vezes... Os caras, porque assim, o meu medo era tão grande que eu comecei a ouvir torre de controle ao vivo pra ver o quanto era normal o cara viajar. Foi até um conselho do psicólogo. Quanto mais tem acidente aéreo, é uma que os caras falam, menos vai ter. Porque aí vai descobrir por que teve e vai conseguir... Sim, os estudos vão levando a aperfeiçoar. Vai conseguir melhorar. Vai fazer ranhura na pista de Congonhas, etc. Provavelmente agora com isso o combustível vai ter uma lei que você vai ter que andar, vai ter que ter combustível. Ah, mas aí agora, é que tá. Tem agora, que ter a desgraça. Não, só pra... Mas a desgraça tem que ter pros caras fazerem então, as coisas. Então, tem que ter a desgraça. É isso que eu falo. É brincadeira. Mas eu disco, não. Vocês não se equivoquem. É verdade, já existe. A lei existe. Não, mas é que os caras é que não... Mas ela vai ser, eu acho, que pelo menos por um tempo, ela vai ser mais aplicada. Mais fiscalizada. Mais plano de voo, etc. Porque é menos fiscalizada. Então, de encontro ao que você tá falando, olha a informação hoje da Rede Globo. A Rede Globo, o jornal hoje da Rede Globo, teve acesso a documentos que mostram o plano de voo do avião. E a funcionária da Agência Nacional de Aviação da Bolívia, como se fosse a ANAC... Questionou. Exatamente, a Célia Castê do Monastério. Ela questionou o piloto Miguel Quiroga sobre a autonomia do avião. Ela alertou que a capacidade de armazenamento de combustível não era adequada para o plano de voo. Ué, mas alertou. Então por que deixou levantar voo também? É um erro aí do governo boliviano. Aí é que tá. Na Bolívia, porque dizem que no Brasil isso não acontece. Aí então, ela não tinha autoridade, ela mano. Alertou a um despachante da companhia que a duração era igual à autonomia. Segundo os documentos ao qual o jornal teve acesso, o tempo de rota era de 4 minutos e 22, assim como a autonomia. Em resposta, o despachante disse ter conversado com o piloto, que insistiu na realização do voo, afirmando que a autonomia era suficiente, que faria a viagem em menos tempo. Ah, olha aqui, abre aspas. Não, senhora Célia, essa autonomia me passaram é suficiente. Assim, não apresento mais nada. Vamos fazer em menos tempo. Não se preocupe, é assim. Fique tranquila, está bem. A funcionária da ASANA, a agência boliviana, não tinha autoridade para impedir a realização do voo. Que esta absurdo, responsabilidade, né, cabia ao Departamento de Aviação Civil da Colômbia. E a agência não se manifestou sobre o caso. Célia Castedo foi afastada de suas funções nessa quinta-feira. Aí fica a questão. Ela que tá errada agora? Tá errada. Não, pera. Ela notificou que tava errado. Será que ela passou à frente? Adiante para abortarem o voo? Reportou. Será que ela reportou a quem deveria cancelar o voo? É isso que tem que saber agora. Ou será... Qual seria a medida? Ou será que ela fez o certo e caberia a outra pessoa cancelar? Mas é isso que eu digo, Sombra. A partir de agora, isso vai ser passado pra frente e não vão deixar voar. É que porque lei tem que já existe. Uma merda pra nego... Então, mas é que tá... Sim, mas pra nego... Aplicação lei. Da lei. Mas essa moça aí, se ela detectou que a autonomia seria igual à quilometragem praticada pela aeronave, tava na cara que ela deve ter passado isso pra frente. Ela não deve ter guardado pra si. Ela deve ter reportado algum superior dela e esse algum superior também não teve a capacidade de interromper isso, o... Não, mas é que tá... O pessoal fala, tudo bem. Não, tá errado, é comum? Isso que eu tô dizendo. Mas sabe por que não é comum? O cara espera uma tragédia pra mudar. Quantos voos vocês que já devem ter viajado bastante também, já tiveram problemas aí do aeroporto não tá aberto, por exemplo. Não tem teto para que você possa pousar. Curitiba, eu ia direto, Você tem que sair daquele aeroporto e pousar no mais próximo. Ou então ficar rodando em círculos durante muito tempo para que você, depois de algum tempo, algum período, você retorne a uma condição. Aí que tá. É a mesma coisa. Se você vai viajar pra praia, você tem um carro que tá te dando uma autonomia de 100 km, você não pode contar com aquela gasolina, só aquela gasolina, porque você tem imprevistos. Numa dessa, você precisa desviar a rota, você precisa aumentar a sua quilometragem. Com o avião não é diferente. Só que o avião, ele tem um agravante que lá em cima não tem posto, gente. Ele cai. Aí que tá. Como é que um imbecil desse daí, cara, vai sair de um lugar lá na Bolívia com a gasolina contada para que ele possa chegar na Colômbia? É isso que eu tô dizendo. Todo mundo dizia que em Congonhas tinha que ter arranhura muito tempo antes do avião passar reto. Mas quem foi falho também foi o governo da Bolívia, cara. O avião não poderia levantar voo, tá certo? Diante de uma circunstância dessa. Não poderia. É que tem profissão, que é de risco, que não pode cair na rotina como humorista. Por exemplo, eu gravo meus vídeos, vez ou outra a câmera tá desfocada, os caras me enchem o saco. Só que a câmera tá desfocada, o máximo que vai acontecer na minha vida é o nego me encher o saco. O cara não pode cair numa rotina, um cara que é piloto, falar, não, eu faço isso sempre, vai dar. Claro. Ô, mano, os caras que trabalham com isso não podem fazer isso, cara. Se ela é funcionária agência de aviação boliviana, por que que a proibição do voo deveria ter sido feito pela agência colombiana? Então, não, isso é um outro questionamento, porque a matéria diz que quem deveria ter impedido, aí eu não sei se a matéria também está correta. A funcionária diz que não tinha autoridade, a funcionária da Azana, essa Célia, diz que não tinha autoridade para impedir a realização do voo. Essa responsabilidade cabia ao Departamento de Aviação Civil da Colômbia. Sabe o que causa estranhas aí? Sabe o que causa estranhas aí, Sombra? Porque, por exemplo, o avião tá saindo de solo boliviano. Quando tiver no solo colombiano, ele já tá sem combustível. Então não cabe a Colômbia fazer isso daí. Tudo bem, você tá lendo a matéria aí que tá embasada, talvez, em documentação e etc e tal. Mas se for de fato obrigação do governo colombiano, é um erro. Porque os dois governos, já que um avião tá saindo de um solo para chegar no outro, os dois governos, eles têm que ter autonomia para brecar o voo. Pega e fala, desculpa, a minha coisa, eu tô mandando alguma coisa para casa da RG. Por mais que quando chegue na casa da RG a responsabilidade seja dele, mas se saiu da minha casa eu também tenho responsabilidade. Como não? É um absurdo, cara. É um absurdo. A Bolívia deveria ter vetado esse voo. Não, mas assim, é que realmente eu acho que deve ter algum equívoco aí na matéria. Causa muito estranheza, ou na fonte, cara, de informação. Porque assim, como assim a Colômbia que vai impedir um avião de sair da Bolívia? Mas aí não entra naquele questionamento que o Brasil, também não permitiu que esse avião viesse pra cá. É bom, eu tô dando uma aqui. Eu questionei o comandante Aragon, que a gente entrevistou aqui no ar, o Aragon, viu, mano? Sim, vocês falaram com o Aragon? Entrou Sim. no ar, explicou. E hoje eu questionei ele, ele falou assim, também não tô entendendo essa história de que a Colômbia que tinha que impedir o avião de sair da Bolívia. Pois é, absurdo. Ele não me soube, me explicar. O avião tá no seu solo, porque muitas vezes sobra... Aragon, me explica isso aí, por que que... Põe o Aragon de novo, eu tava ouvindo esse dia. E muitas vezes aí existe o erro de comunicação também. Muitas vezes aí, por algum motivo, alguma coisa, aí o cara pega e fala, não, já liberei, o avião tá entrando. Trânsito, mas como que tá em trânsito? Se ele não tiver gasolina pra chegar no meu país? Sabe que passa a impressão, mano? Passa a impressão de que esse porra desse dono do avião chegou lá, né, pro cara que autoriza e fala, pô, bichão, libera aí que... Claro que é, isso que não vai dar em nada, vambora. Já fiz isso outras vezes, eu garanto. Rotina. Sabe? E a mulher deve estar cansada de nego falar isso, ela fala, chegou uma hora que ela deve ter falado, tá bom, vai, tá enchendo o saco. Vai que Eu tô dizendo, certo. Profissão assim, médico, não dá pra ter rotina. Eu não posso dizer. O cara tem que ficar concentrado sempre, sendo tem toda a razão. Quando você envolve vidas... Você tem toda... Rude, fato isso, é meio assim, não dá pra dizer que é esse o caso, mas parece que é como a gente tá acostumado com o jeitinho brasileiro. Com o jeitinho, é isso, porra, exato. Você de novo fazendo isso? Ah, ó. Com jeitinho. Para com isso, hein? Tá, entendeu? Porque diz... Porque quando isso o cara... não aconteceu nada até hoje, né? Então, quando ele garante que vai chegar, aí você entende que o cara tem experiência, que o cara já fez isso várias vezes. É isso, então, é rotina. O Domênico vai gravar uma locução aqui de uma propaganda pra entrar aqui no Merchan no intervalo. Aí o Domênico não fez tão bem, o Bruno, que é o editor, fala, tudo bem, ele não fez tão bem hoje, pode passar. Pode passar. Só que um cara porque que vai... Porque não tá mexendo com vidas. Exatamente. Um cara que vai pilotar, no máximo o cara fala, pô, o Domênico é bem melhor que isso. Ou o cara que edita é melhor. Agora, um cara que tá lidando com vidas. É diferente. Tem que ter uma vida mais do que sobre... mas foi... Não pode ter isso. É o que o Aragon... Não pode ter isso. É o que o Aragon falou, né? Você tá com um problema no seu carro, você joga lá pro acostamento, pra cima do barranco, pro diabo A4 e resolve. Você tá com um problema lá em cima, criado por você, velho? Você vai parar onde? É verdade. No chão. Bom, vamos falar das manchetes, seu Bento. Diga, Bento. Um abraço aqui pro juiz também, que deu cartão pro Cavani lá. Ridículo. O cara fez gol, tirou a camisa. Ah, o que mostrou ali, ele deu o cartão pra ele? Ah, não dá cartão pro cara. Então, é que ele foi no calor da regra, porque a regra tá diz louco, que quando o cara tira a camisa tem que fazer. Mas aí que tá o bom senso. É, exatamente. É por isso que eu falo, Domênico. O bom senso, em determinados momentos, ele tem que estar acima de lei e tem que estar acima de regra, cara. Por exemplo, aquela menininha que foi impedida de entrar no estádio do Palmeiras porque ela tá com a cara pintada. Ele seguiu a lei, A regra manda lá. A recomendação manda que não pode deixar. Mas é uma menina, velho. É uma menina. Ela vai fazer que mal uma menina de 8 anos com o rosto pintado. Nenhum. Então, o bom senso reza a quê? Deixa entrar, que se dane. E o cara fez uma homenagem e deveria deixar. Pois é, lógico. Finge que não viu. O Narigudo vai falar do Feirão Honda, a gente já volta. Olha só, amigão, você que tá louco pra comprar sua moto Honda, aproveite essa oportunidade incrível e comece 2017 de moto nova. Feirão Honda Motos, dias 3 e 4 de dezembro, das 9 às 17 horas, no estacionamento da Arena Corinthians. Toda a linha com preços imperdíveis e as melhores condições e taxas. E mais, levando sua carteira de motociclista, você pode fazer o test ride. Vai ter a Honda XRE 190 de R$ 14.363 por R$ 13.300. Tem também CB Twister de R$ 14.925 por R$ 13.050. E a PCX, hein? De R$ 11.836 por R$ 10.590. São muitas promoções e descontos de até R$ 1.800. É isso mesmo. Então não perca esta grande oportunidade de realizar o sonho de ter uma moto Honda. Ai, não acabou não, amigão. Vai ter show, espaço kids e outras atrações para a família toda se divertir. Então aproveite, hein? Anota aí. Feirão Honda Motos, dia 3 e 4 de dezembro, das 9 às 17 horas, no estacionamento da Arena Corinthians. E olha, as melhores condições para você financiar a sua Honda. É isso aí. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Feirão Honda Motos. É isso aí, Narigudo. Feirão Honda Motos. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Também no oferecimento de HDI Seguros. Você tá lá no teu carro, tá estacionado, né? É. Mas de repente, inesperado. Bateram. Meu Deus. Você desce pra ver o que aconteceu? Oxe. E descobre que o outro motorista do outro carro... Oxe, quem é? A Ivete Sangalo. Ah, a Ivetinha, bata aí de novo. Aí você deu sorte, hein, meu rei? Sabe por quê? A Ivete tem seguro da HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem São Paulo, Rio, Porto Alegre, até em Salvador, pertinho da casa da Ivete. Vai fazer o seguro do seu carro? Escolha a HDI. Com a HDI, você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, hein? HDI Seguros, é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br, Bento. Vamos ao Parmeira. Parmeira. Ô, oh, seu Bento. Opa, o Fala aí do campeão. Vamos falar do campeão, Domênico, que tem informações aqui, também você tem essa informação, que parece que para 2017 teremos Eduardo Batista como técnico do Parmeira. Técnico atual da Ponte. Inclusive essa informação que ele já está até em São Paulo, para estar conversando aí com o Paulo Nobre, com a direção do Parmeira. Possivelmente teremos ele em 2017. Já que o Abelão está indo para o Fluminense, certo. Roger para o Galo. É, segundo algumas pessoas informaram, assim, não noticiaram, sim, mas chegou uma informação aí de 2, 3 caras aqui para mim que ele será o novo treinador do Palmeiras, né? Dizem algumas pessoas, né, que dizem que ele já está até aqui em São Paulo para poder já, sim, conversar com o novo presidente, para poder acertar os detalhes. Trata-se de um treinador novo. O futebol brasileiro é uma aposta, mas é aquele treinador Eduardo Batista. Bom treinador, cara. Não, mano, ele é bom, porém precisa ver até que ponto vai o fato dele ser um cara novo, um cara que não tem nenhuma conquista. Como é que o grupo vai aceitar? Essa é a verdade. O Palmeiras acertou mesmo já? Será? Não, caso venha, né, mano? A gente conversa no porque vão dizer. O técnico temporada não pode ser o Mano Menezes, O Mano Menezes já acertou com o Cruzeiro, parece que tem multa, né? Domênico. Mas eu não, mano, entre o Mano Menezes e o Eduardo Batista, honestamente dizendo, eu não sei qual é melhor. O que, que o Mano Menezes tava fazendo aqui na Paulista, que o Benjamin falou outro dia aí, que encontrou com ele por aqui? Ah, é verdade, né? O Benjamin outro dia encontrou com ele por aqui, por acaso. Encontrou na Paulista. Um cabo de iPhone. Tanto é que o Benja falou, mano, você tá fazendo o que aqui? Ele olhou pros lados assim, meio que com medo, tentou correr. Aí o Benja deu a ré no carro, quase batendo de trás, falou, é você, eu e sei ele que queria é você. Gritar, eu tô ficando nojento? Não gritou isso, mas ele viu o Benja e tentou fugir, cara. Ele quase foi atropelado. Olha, mano, eu não tenho essa informação, não me chegou, mas chegou hoje três informações de pessoas, de algumas fontes aí, que falaram que é o Batista que vai ser. Ó, tá fechado já. Olha lá. Acabou de receber. Três caras falaram à tarde. É. E agora a vó fala. Inclusive, e todo mundo falando. Eu falei com o menino lá da Bocha. E ele disse que a ponte até liberou já. A avó quando agora, fala... Não, não é isso. A avó não é, não é, sabe. Avó, você é fofoqueira. Mas mesmo. Eu confio, viu, Lolo? Não, mas chegou três aqui. Acabei de falar. Três caras diferentes à tarde me falaram. Falaram que ia acertar o... Eduardo Bautista. Então, olha, assim, o Sombra, eu honestamente vou dizer pra você. Se você me pergunta se é legal ou não é legal, é difícil de te falar. Sabe por quê? É a mesma coisa que nós temos hoje. Nós temos um treinador nota 10, né? É um nota 10 lá, tal. Aí esse nota 10, ele não vai ficar. Você tem que arrumar um outro treinador. Aí você olha dos lados e você só vê treinador nota 6, 7, no máximo 7,5. Ô, meu, tá saindo um cara que foi campeão, velho. Tá saindo o cara que chamou pra ele a resposta. E ainda falou que ia ser campeão antes do campeonato começar, hein? Aí isso que é duro, mano. E aí, né? Então, assim... A gente falou e você duvidou da gente. Não é que eu duvidei, eu falei que era uma responsabilidade muito grande falar aquilo, né? Agora a gente ficou. Mas parabéns, ô Cuca. A gente fica. E já estamos com saudade de você. Eu sei que você vai voltar pro Palmeiras ainda. A gente vai voltar. Vai voltar pro Palmeiras. Nossa, esse já estamos com saudade foi meio que já uma queimada de recepção pro Batista. Não, não é queimada de recepção, não é isso. Nós estamos com saudade sempre do Cuca. Por mais, a não ser que o Eduardo Batista chegue e ganhe a Libertadores. Agora, aí beleza. Aí a saudade vai embora. Mas você desmancha um casamento, ganha um outro amor. Não. Já aconteceu isso na vida dele? Já aconteceu isso? Ou desmancha o casamento e consegue um novo divórcio. Ô, Lolo. Olha o cara, também, né? Olha o cara só, lá da pipoquinha lá. Tio. Mas só falando uma coisa, hein? O degrau do Cuca. Ora, você tá patinando hoje, hein, velho? Eduardo Bautista é muito melhor do que o degrau do Tite pro Cristóvão Buarque. Que Cristóvão Buarque? Olha, ô vovó. Essa velha tá falando. Tô dizendo, quando... Do Tite pro Cristóvão... O Tite perdeu o Corinthians. É você perder um técnico nota 10... O degrau é menor. Pra você ir pra um técnico nota 5 e olhe lá. Agora um técnico você nota 6,5. Você perde um treinador nota 10 e vai pro Eduardo Batista, pra mim é nota 6. Mas o cara é bom, viu, Domenico? Não posso dar mais treinador. Nota. Eu tô dando uma nota sensacional pra um cara que nunca ganhou nada, hein? Agora, se o Tite é 10, eu estou dando uma nota 6. É 9,5, vai. Um cara... Não é a mesma coisa. Quem quer? Não. Se o Tite é 10, mesmo nível, é mesmo nível. Mesmo nível, vovó. Tá no mesmo padrão. É que o Tite tá da seleção brasileira, mas é o mesmo nível. Se algum de vocês aqui poder... Tudo bem. Eu se acho você puder, o Tite um pouquinho se você assim, pudesse escolher, é que o Tite ganhou títulos muito sensacionais no time do Corinthians. E por isso que talvez, mano... E hoje é o técnico da seleção e reverteu uma situação da seleção. É, então, entendeu? Que parecia... Então, Sombra, é difícil você falar hoje... Impossível. Mas, por exemplo, São Paulo tá sem treinador. Quem não, você quem escolhe? Não, quem tá sem treinador? Não. Tem um mito. Você tá louco? Não, você não entendeu o que eu falei. Você não entendeu, você não deixou acabar de falar. O São Paulo hoje, se estivesse sem treinador, vamos dizer, tá? Não tá lá o Rogério, não tem ninguém. Tem que escolher entre Cuca e Tite. Tudo bem, o São Paulo, ele pode chegar e falar, o Tite. Mas se vier o Cuca, legal, né? Ou não? Ok. Se vier o Cuca, não é? Não. Você entendeu, só? Aí você fala assim... Mas eu acho que ainda a preferência seria pelo Tite. Tudo bem, mas aí você fala assim, o treinador, lógico, o São Paulo tá sem... Assim, né? Agora, olha outra, ó, aqui, Sombra. O São Paulo tinha lá o treinador, Cuca. Saiu, não vai ficar. Aí vem o Eduardo Batista. Mas há de se compreender... Aí o torcedor fala assim, beleza, vamos torcer para que dê certo, entendeu, vovó? É o que eu digo aqui. Vamos torcer para que ele se dê bem. Vou torcer muito para ele para caramba. Time ele vai ter, né, Lolo? Time ele tem montado, se não perder ninguém aí desses titulares, a espinha dorsal do time. Claro, perder jogadores vai perder. Virão outros jogadores. Estão chegando jogadores aí. Cara foi contratado. O cara vai chegar agora, no time campeão. O cara vai chegar... Uma coisa é você pegar um time campeão, um time... De camisa que nem o Palmeiras tem, EG. Um treinador que nunca ganhou nada é um treinador que. É, por isso que eu tô falando. Depende muito. Como é que vai ser. Depende muito como esse grupo vai assinar. A questão também é. É uma incógnita, eu diria. É lógico que é uma incógnita, mas todos os técnicos aí são incógnita. A exceção de um ou dois ou três é tudo incógnita. Por exemplo, Sombra. O maior desafio do Eduardo Batista é o grupo respeitar ele como respeitava o Cuca. Então eu vou te dizer, você falou, todos são... Que competente ele é. Todos são incógnitos. Ah, 99%. Não, mas tudo bem. Todos são... Vamos abrir um parêntese aí. Até a página 2. Se hoje o Palmeiras me chega... Vamos perguntar aqui pra vovó. Oi, amor. O Palmeiras fala assim, estamos contratando o Abelão. E aí? Ah, eu prefiro Eduardo Bautista. É mesmo? Tá vendo? Eu prefiro. Eu não. Prefiro o Abelão. Eu acho que o Abelão já passou um pouquinho. Porque assim, o Abelão é um treinador que já foi campeão, foi vitorioso na sua carreira, é um cara que já pegou time grande. Então, é diferente você dar um time pra um cara desse, como dar pra um outro cara. Dá outra opção. Outra opção? Vamos lá. Então vamos tentar. Levi Coupe, por exemplo, vai. Eu não queria, hein? Eu tô dizendo mesmo, porque o Levi já ganhou título de expressão. Vamos lá. Já pegou time grande. Roger Machado. Quem? Machado. Machado. O que eu pegou o time do... Eu preferi o Roger. Eu não vejo... Não, mas aí que tá. Ninguém vai conseguir me convencer de que o Roger seria a melhor opção que o Eduardo Batista. Então, assim, então, Sombra, vamos lá. Sim, é. Pra trazer hoje o Eduardo Batista, se já tá certo tudo ou não? Nossa, não, ainda tá quase. Assim, as porque o Palmeiras... Então, vamos lá. Porque já que o Palmeiras vai optar por um treinador novo, EG, por que não nomes como Evair, nomes como o Arce, que já foi um cara... que foi ídolo da torcida do Palmeiras e hoje é treinador lá no Paraguai e já levou um time aí à disputa de título e tal. Ele tá contestado no... Então, mas por que não? Já que vai disputar alguém. Tá bom, não é? Também não acho ruim. Então assim, pra trazer um cara desse, por que não? Por que não deixar o Valentim, então? Que conhece o Palmeiras como ninguém. Eu acho que estava do lado do Cuca lá e viu o Cuca trabalhar. Mas aí vai pagar o preço do interino. Aí vai pagar o preço de se perder três, os negros já vão chiar. A interinidade. Eu sei. Entendeu? Mas o problema é a interinidade. Então, mas aí, ô RG, a mesma coisa que pode acontecer com o Valentim vai acontecer com o Eduardo Batista. Mas ele não tem nome para segurar a onda, velho. Mas então, quem tem mais nome? Oswaldo de Oliveira ou Eduardo Batista? Nenhum dos dois, para mim, é tudo igual. Não, não. Mais nome é o Oswaldo, claro. O Oswaldo tem mais nome. Oswaldo, mas não é porra nenhuma. Pera, não, ganhou. Como que é do Oswaldo? Ganhou. Que piroca, amigo. Eu só quero fechar o raciocínio. Então, o Oswaldo tem mais nome que o Eduardo. O Oswaldo tem mais título que o Eduardo. O Oswaldo tem mais experiência que o Oswaldo. Mas se perguntar pra nós, EG, nós não vamos querer o Oswaldo. Tá bom, mas eu quero te dar um exemplo. O Oswaldo foi levado pro Corinthians. Já chegou saindo. É só isso. É isso aí. É simples. Resumindo, vocês estão ferrados, Domênico. Aproveita o título. Olha, Azedão, não sei. Não tá nem me contestando. Não é questão de contestar. A questão é de você analisar uma coisa que eu não sei. Evidente. Então tem que deixar cara chegar. O cara pode chegar e arrebentar, ganhar tudo e ser o novo treinador do Brasil, como o cara pode... Olha, o lance agora acabou de dar como certa a contratação, hein? Acabei de ver aqui, ó. Mas, deixa eu perguntar uma coisa, ô Lolo. O certo é pegar numa filosofia perto da do Cuquinha, não é? Pra não mudar muito. Aí eu pergunto pra vocês, inclusive pro Maninho, que a vó tava com saudade. Muito obrigado, vó. Também tava com saudades da senhora. O Eduardinho Bautista é a fisionomia parecida com a do... Que fisionomia? Filosofia parecida com a do vovó. Cuca. O que vocês acham? Eu acho que hoje a filosofia... Eu gosto muito, cara. Mas é parecido? Não, a filosofia do Cuca é diferente de todos os outros. Ô, vó, eu acho que esse é o grande problema das pessoas começarem a tentar copiar o treinador que passou. Não adianta, né, mano? Por exemplo, tentaram colocar o Cristóvão no comando do Corinthians dizendo que ele tinha a filosofia parecida do Tite. É totalmente diferente. E eu achei inconcebível a ideia. Eu acho que cada treinador que chega, ele tem que fazer igual o cachorro. Ele tem que ir lá e mijar no poste lá e marcar o território, mostrar a cara dele. Por mais que o trabalho do Cuca tenha sido vitorioso, mas se você traz um cara com um estilo diferente do Cuca, Domênico Gato, mas preserve o estilo vitorioso do time, é isso que importa. Lógico. Não adianta você trazer um cara que teoricamente tem um perfil parecido com o do Cuca, mas que não tenha talvez aí a mesma capacidade de fazer o time jogar. Eu acho que o principal desafio do Eduardo Batista será ganhar o respeito do grupo, porque ele, por não ser um treinador tão renomado como o Cuca, como o Tite, como o Mano Menezes, ele vai ter que conseguir ganhar o elenco na raça, tá certo? Ele mostrando no dia a dia que ele é capaz, que o jogador pode confiar nele. O olho no olho. Eu acho que esse é o principal desafio do cara, trabalho, RG. Mas eu gosto muito do trabalho do cara. Eu também. Você pega ali, Domênico Gato, você vê a Ponte Preta jogando, cara. A Ponte Preta é um time que, dentro das suas limitações, joga a bola e faz frente pra qualquer time grande. Tanto é que ela complicou o Palmeiras jogando na casa do Palmeiras. Ela deu uma caidinha no final agora? Sim, mas é normal. É verdade, normal, viu? Porque tem muitos jogadores que já estavam vendidos, jogador que já tá cabeça longe. Pessoal, mas eu gosto. Vamos, daqui a pouco a gente volta no assunto que provavelmente palmeirenses também ligarão e a gente vai no assunto. assunto. E aí, você gostaria de ter Eduardo Batista como técnico do Palmeiras? Segundo a avó e o Domênico, já é. Se você respondeu não, se ferrou, vai ter que... Bateu o martelo, vai ter que já. O cara. Tem que aguentar. É isso. Ai, meu Deus do céu. Mas tem que dar força agora. Eu tô prevendo o Domênico. Tava meu calmo. Deus, tava calmo, etc. Eu já vi que ele não gostou. Eu sou... Não, vocês sentiram atenção. Que ele não gostou? Atenção, agora atenção. Eu pergunto, por que não põe o... Você sentiu a mesma coisa? Aposenta o Zé e põe ele de técnico. Só um minuto. Já pensou? Lolo? Ele já tá tão velho que já passou da idade de técnico. Não é questão de não gostar. Vocês não entenderam o meu raciocínio. Não adianta. Se viesse qualquer um, eu não ia gostar. Não adianta. Só se viesse o Tite. É difícil aceitar, né? Não adianta. Você tá tirando um treinador nota 10 pra trazer qualquer outro que vier, a não ser o Tite que não ia vir... Você tá trazendo um treinador abaixo da nota do cara, e bem abaixo. A gente fica feliz. Não dá. Tomar com a ideia não é agora. Vai ser difícil. Ele botou lá o Mourinho, não tá legal, não. Viu, Sombrinho, o segredo do Palmeiras é às vezes não dá certo. É montar um time que independência do treinador... Independência, velho. É que eu assisti esse filme ontem. Independência não tem nada a ver uma coisa com não sou contrário à contratação do Eduardo Batista. Não, mas é um elenco que joga, não importa o treinador, seja um elenco bom. Eu sei, às vezes tem treinador que atrapalha. Às vezes atrapalha. Falou do Osvaldo, viu? É o mesmo elenco, com o Dunga e com o Tite, são coisas totalmente diferentes. Ah, sim. Né? Ô, Bento! O Maio Corinthians... Corinthians. Vamos lá, Bento. Corinthians. Mano, Corinthians. Tá difícil lá a situação do Wagner, né? Tem um problema com a FIFA ainda. O Corinthians não consegue anunciar o jogador, já acertou tudo. Mas o jogador ainda tem problema com a FIFA. E já o Corinthians começa atrás do plano B. E um outro meio, talvez, pro ano que vem. Você acha que vai acontecer essa presepada aí mesmo? Então, Bento, o negócio é o seguinte, cara, com relação ao Wagner, ele tem um embrólio lá, porque ele tá tentando rescindir o contrato unilateralmente, porque o time chinês parece que não tá querendo contribuir muito. Ele tá alegando aí que ele não tinha condições de jogo, tava tendo cerceado o seu direito de trabalhar, enfim, porque ele não era inscrito, não era relacionado, e ele tá alegando isso aí pra romper o contrato. Parece que a FIFA ainda não deu o veredito final dessa história aí, e existe esse embrólio. O Corinthians gostaria de contar com ele, mas na boa, Bento, o Wagner, eu não sei se vale a pena todo esse esforço, cara. O Wagner, por mais que ele tenha jogado bola aí no Cruzeiro, no Fluminense, etc e tal, fazia muito tempo que eu nem ouvia falar do Wagner, cara. Não sei como é que o cara tava jogando lá na China. E quando a gente fala de futebol chinês, por mais que a gente tenha uma lembrança recente aqui do Paulinho, do Renato Augusto, são jogadores aí que vestiram a camisa da seleção e estão correspondendo, mas o parâmetro não é bom, cara. Quando você vai jogar lá e fica muito tempo jogando com os chineses, não é que você desaprende, mas você já não mantém o seu mesmo nível. Porque realmente o futebol chinês é muito fraco, cara, é muito fraco. E pelo fato de não termos aqui talvez um televisionamento do futebol chinês, eu também sinceramente não teria saco pra assistir o futebol chinês, eu não teria acompanhado o futebol que o Wagner vinha apresentando lá não. E já que ele não vinha jogando, não tava apresentando nada. Eu acho que se o Corinthians quisesse contratar um meia de fato que viesse pra ajudar e muito, eu acho que no mercado interno aqui tinha o Diego Souza, cara. O Diego Souza é um cara que, até segunda ordem, deve permanecer no esporte. E é um cara que realmente poderia sim. E chegou uma informação mesmo aqui, vó, você e o Domênico estavam corretos aí, que o Eduardo Batista acertou mesmo aí com o Palmeiras. Mas agora com relação ao Corinthians aí, os seus reforços... E o Camilo, hein, mano? Gostaria do Camilo. Então, o Camilo, eu acho que ele precisa mostrar um pouco mais, cara. O Camilo no Botafogo, ele fez um bom campeonato brasileiro. Eu já gostava bastante do Camilo, já desde a época que ele tava jogando aí na Chapecoense. Chapecoense, né, que ele tava? Era isso mesmo. E ele mostrou um bom futebol, cara. Mas eu acho que ainda, pra vestir a camisa do Corinthians, ainda se fosse o Diego Souza, que é um cara mais rodado, eu acho que viria no momento ainda até melhor. É um cara mais experiente, é um cara que eu acho que a chance de risco seria menor. Mas vamos ver, cara, vamos ver com relação ao Wagner e o desenrolar dos fatos aí, mas se tiver muito enroscado, não vale a pena ficar se segurando tanto tempo aí pra contratar o Wagner, não. O problema é saber quem, né, trazer. Porque diante das circunstâncias, aí o Corinthians também não tá com tanto dinheiro assim, cara. Fica numa condição aí complicada de buscar um nome com tanta qualidade. Mas vamos torcer pra que venha. O mercado tá difícil, né, mano? Tem que buscar alguma coisa que interna, né, Motinha? Porque os jogadores que estão jogando no exterior aí geralmente são valorizados. E comparado aí com a nossa moeda, cara. Você pega ali, jogador que tá na Europa, aí você vai ter que gastar em euro. Você vai pra Inglaterra, você vai ter que gastar em libra. Você vai pra China, vai ter que gastar em dólar. Então, cara, não dá. Tem que buscar alguma alternativa que seja boa e barata. Eu acho que no mercado interno aqui, esse nome, se eu pudesse indicar, seria o Diego Souza. E quem é o artilheiro do Bahia mesmo? O nome do que o Brocador. Corinthians está interessado? O Corinthians está atrás do Hernani aí, o Brocador. Mas aqui também, cara, não gosto, viu, Motinha? Não gosto. O Hernani Brocador é um jogador que tem suas limitações técnicas, né? Não é um jogador aí que você poderia cravar 100% de fichas do cara e falar, pô, acho que o cara vai dar certo. Não dá pra cravar essa com todas as letras aí, não. Nem no Hernani, nem no Jô. Já temos uma incógnita lá, que é o Jô. Trazer o Hernani seria a segunda. Aí é complicado. Se tiver que apostar em um outro nome aí pra posição de centroavante, tem que trazer um cara, né, RG, que viesse pra dar conta do recado. Botar, um cara que não deixasse dúvidas. Apostar em Jô e Brocador. Agora, pra trazer duas incógnitas, não dá certo, cara. Hein, mano? Hã? É, probabilidade. Se aposta em três, não vai dar certo. Tá vendo? Ah, não é assim não, viu? Tem 18 nomes que eu posso citar e que se você apostar, você ia quebrar a cara, mas tudo bem. Ah. Vamos ver, né? A diretoria do Corinthians aí tá se coçando agora com o término do Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que acontece, né? Mas o Marlone fica, né? Ah, bom. Não, o Marlone poderia até entrar em moeda de troca, velho. Com quem? Com Messi, Suárez? Não, cogitaram a possibilidade. Gostaram a possibilidade, se tivesse interesse aí no Diego Souza mesmo, que o Marlone, pela identificação que ele tem com o esporte e a aceitação que talvez ele tivesse lá por parte tanto da torcida quanto da diretoria, que numa transação com o Diego Souza o nome dele poderia ser cogitado, mas isso não teve andamento ainda não. Vamos aguardar. Se mas velho, que o Diego Souza também não quer vir para São Paulo. Ah, inclusive, mano, os dois falou que ele jogaram, tá adaptado a Recife. É, os dois jogaram bem juntos. Sim. É como um Silver, qual o melhor jogador do Corinthians? Olha, analisando friamente, o mais decisivo, e aí você tem que pegar dados, isso aí não é uma opinião minha, viu, Mota? É você quem que tá na final do prêmio do Puskás? Marlone. O Marlone, então tá respondido. Com quem certeza. É o melhor jogador do futebol paulista? Aí eu também vou apelar pro Puskás. Quem do futebol paulista que tá na final? Marlone. Quem é o grande injustiçado que não tá na seleção brasileira? Com certeza o Marlone, porque você vê esse William jogando, esse Douglas Costa. O Marlone é muito mais decisivo. É o novo mestre. Ele pegou um time horrível do Corinthians e fez gol. Quem deveria ser a primeira contratação na próxima janela do Barcelona? Olha, aí eu vou mudar um pouco minha opinião, porque você pega o Barcelona, o Neymar joga aberto pela esquerda, né? Eu acho que o Messi deveria jogar centralizado, o Suárez de centroavante, e na direita o Malone. Com certeza é seu quarteto mágico. E o Malone é ambidestro, ele joga tanto numa ponta quanto na outra e chuta bem os dois pés, aí, é verdade. Tá ele reveza o posicionamento com o Marquinhos Gabriel. Silvério, quem poderia vencer Donald Trump na eleição americana? Olha, quem é loiro tem olho claro também. Marlone, você disputa aí, mano. Ô, Zé, aproveita e manda um abraço aí pro seu fã e também seu companheiro de trabalho aí, o Oswaldo Pascoal. Ô, Pascoal, um grande abraço pra você, viu? Me liga de novo aí, vamos marcar um jantar. O Pascoal é um cara que eu gosto muito, eu conheci ele lá no interior. É? Eu não sei se você sabe quem vocês podiam convidar pra esse jantar? O quê? Quem? Quem? O Malone! Marlone. É que eu ia contar uma história. Né? A gente fazia muito churrasco no chão mesmo, eu no Pascoal. Chão? É, lá no chão? Interior. Mas no sul eles fazem no chão. Não, mas no interior também a gente fazia. A gente fazia. Ah, O Pascoal era muito, né? Muito tempo eu conheci. Oswaldinho tá na escuta? E um abraço pra ele, viu? Pro Malone. Um abraço pro Oswaldinho. Pensei que era pro Oswaldo. Não, é pro Malone. Pro Marlone. Ah, bom. E pro Oswaldo, você não vai mandar um abraço? Um abraço também pro Pascalzinho. E Pascoal, depois me passa por WhatsApp aqui o telefone do Malone que eu tô querendo um presente. E aí, parabéns pro Malone, que junto com o Domênico que entrou no Clube da Voz também. Parabéns, né? Marlone também entrou no Clube da Voz. Marlone no Clube da Voz? Marlone? Olha a cara do Domênico. Ri, Domênico, ri! É difícil ver o Domênico rindo, né? Quem ri mais bonito do que ele? O Malone. Tá louco, sorriso, hein, risada todo dia, você tá louco. Qual a dupla que eu mais gosto de sertanejo? Bruno e Malone. Bruno e Malone, Marlone. Esse é o Estádio 97 no oferecimento de Fricô. Olha só, pode parar tudo que você tá fazendo agora e presta atenção no que eu vou te falar, porque eu vou te falar de uma coisa séria. Você que foi ontem jantar na casa da tua namorada, acabou de jantar, os teus futuros sogros lá vendo a novela, você entra no banheiro, de repente dá vontade de fazer aquele número 2, você fala, e agora? Eu tenho que ficar 4 horas aqui dentro, porque eu não tenho coragem de sair. Na hora que abrir a porta aqui, eu mato todo mundo nessa casa. Acabou isso aí, acabou. Você vai comprar o Fricô. Fricô é um bloqueador de odor. Você vai borrifar 5 vezes na água do vaso sanitário antes, sei lá, precisa fazer o que você precisa, o teu número 2, e ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E olha, juro pra vocês, funciona pra caramba. Eu uso e funciona. Todo mundo aqui na rádio usa. Então compre Fricô pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você acha o Fricô em todas as farmácias de São Paulo, perto da tua casa, do teu escritório, da tua loja, ou pelo site fricô.com.br. F-R-E-E-C-O. Compra, porque ajuda, funciona e vou te falar, acabou o constrangimento. É Fricô! Ah, esse som aí é do Capital Inicial. É, sabe por que que tá tocando o Capital aqui? Por quê? É o seguinte, o Capital Inicial é uma das bandas atração do navio do Energia na Veia. Aí você que é fã do Capital, essa hora tá falando, o quê? Entendi. Vão tocar no navio? Entendi, vai. Com certeza, cara. Vai, cara, tremer, hein? RG, você que já foi nesse navio, cara, sim, é muito legal, cara. Só muito. Lembrando, cara, que o navio não vai parar, cara, em Caraguatatuba, cara. Mas por que vai pra Caraguatatuba, cara? Ô, Dinho, mas você vai curtir demais. Eu não sei se você conhece navio, mas o navio do Energia na Veia, Dinho, é maravilhoso. Já ouvi falar muito bem, cara. Esse cara, muita emoção, cara. Valeu, moçada! Ó, cara, liga lá na promoção agora. Tenha informações. Faça a sua reserva. Ah, não, eu só quero ligar pra saber preço. Liga, não tem problema. O telefone, 3624-9007. Repita. 3624-9007. Aí você pergunta, mas que navio é esse aí que vai tocar o Capital Inicial? Não é só o Capital, não. Vai ter o RPM também. É. Vai ter os melhores DJs de flashback do Brasil, que são os DJs do Energia na Veia. É um mini cruzeiro de 3 dias e 3 noites que sai lá no dia 17 de março. Sai numa sexta-feira, você sai, por exemplo, para embarcar depois do almoço, lá pelas 2, 3 da tarde. Passa aí sexta, sábado e domingo no navio. Segunda de manhã, o navio tá ali no Porto de Santos, bonitinho. Você volta para São Paulo e trabalha. É que já fui nos 4, eu acho, não lembro. E vai de novo. Não, sim, eu tô dizendo assim, mas hoje é muito bacana. Tua mãe vai de novo. Minha mãe, é. E, não, e a melhor coincidência de todas é que as duas imitações, os dois cantores que vão, eu faço no show. Então, exatamente. Essa é uma homenagem boa pra eles lá. Sua mãe, isso era, vai? Legal pra gente brincar lá numa hora, né? É, com certeza. Legal. Com certeza. Então, olha, sua gente. Sua mãe vai? E aí, RG? Então, olha, navio do Energia na Veia é um navio temático, aliás, eu acho que é o único navio temático que tá aí nos mares brasileiros, na costa brasileira, né, há muitos anos. Você não pode perder a chance de levar a sua família nesse navio que é fantástico. É Cruzeiro Energia na Veia o site. Então acessa lá, olha, Cruzeiro Energia na Veia, e você vai ver que navio maravilhoso, que lugar bacana para você passar 3 dias e 3 noites com todo conforto, ó, com parte de comida toda incluída. É comida toda hora, cara. É comida todo tempo naquele navio, é brincadeira. Aí chega na madrugada, o pessoal participa das festas se quiser, né? Aí vai lá, vou comer. Pô, tem pizza, sanduíche, brincadeira. Aquela pizza da massa italiana. Nossa, lá é maravilhosa. Ah, isso que é, pra mim é ruim, porque eu tô numa dieta, eu chego lá e eu como tudo. Então, olha, ligue agora, faça a sua reserva. Nós já temos 70%, acredito que cerca de 70% da lotação do navio já está esgotada. Então não deixa passar, não deixa passar. Faça agora, aproveite, você fala assim, não, mas tem uma reservinha aqui, sobrou um pedacinho do 13º, vai ter 13º depois também, aproveita essa chance. Liga lá, 3624-9007. Na pior das hipóteses, liga lá e fala assim, não, mas o Sombra falou que você ia me dar uma chance melhor, ia fazer uma negociação bacana. Liga lá, 3624-9007. Mas vou ligar agora, tem o plantão agora. Ligue da promoção. Promoção é a operadora oficial do navio do Energia na Veia. Você vai ter um baita do atendimento. Se não te atenderem legal, você manda um e-mail pra mim, sombra@97fm.com.br, que a gente manda embora, quer atender. Né, Bá? Com certeza. Liga, ô Jimmy, manda a tua mulher embora. Pelo menos for a Ana. Valeu, Aninha. Valeu, Pipi. 3624-9007, liga agora, tá bom? É isso aí. Garanto pra você, você não vai se arrepender. Navio do Energia na Veia. Ô, Sobra, aí, aproveitando, cara, que você falou sobre música, que o Energia da Veia basicamente é música, né? Eu, cara, essa semana tá difícil pra quem faz humor. O Mano, que é um cara que é sempre bem-humorado, hoje conseguiu vir, um cara, pô, que eu admiro demais. Mas eu junto com o Bruno, eu quero. Eu junto com o Bruno Bittencourt, a gente fez um CD, um Carmelo, de canções, não é brincadeira, de canções de Natal e Ano Novo com os cantores que eu faço. Ah, é? É, o Jorge Carmelo vai lançar daqui a pouquinho. Legal, daqui a pouquinho então a gente põe no ar. E, infelizmente, a gente não pode parar e os ouvintes falam, pô, Ruth, você tem toda a razão. Falando sério ontem. Não. A gente tem que voltar. É difícil, gente. Gente, é difícil. A gente vai continuar abordando. O que eu vou fazer? A gente vai continuar abordando os assuntos, mas a vida continua e a gente tem que tocar em frente. Com certeza. Não? É, não. É isso aí. Estádio 97 também no oferecimento de Feirão Honda Motos na Arena Corinthians, dias 3 e 4 de dezembro. Bozano, Jeito de Garoto, Cuidado de Homem. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br, Bento. O Tricolor. Tricolor. Nós quem? São Paulo. Quem é esse cara aqui? É o nosso estranho. Daqui a pouco o nosso estranho, é o motoboy. É, qual é que é? Olha o Baturé, oi Baturé. Seu lindo, saudade de você. Daqui a pouco ele vai falar. É nós. Nosso estranho. É o Ramildo. Paguei, ó. Daqui a pouco vão te apresentar. Sai daqui, Baturé. É Ramildo. Ramildo. Ramildo. É o Ramildo. Olha, você podia fazer as pazes com o Carlos Alberto de Nóbrega e voltar pra graça. Fazendo falta, né? Tricolor. Mas, sai daqui. Parado, né, Sombra? Só homenagens. Algumas coisas, por exemplo, tá em discussão aí, né? Por exemplo, o Kelvin volta no último jogo, né? E a história do Kelvin. É que ele com certeza voltará pro Porto. O Porto não quer emprestá-lo novamente, quer vendê-lo. Mas há uma possibilidade, caso o Porto não o venda nessa janela, né? Lá. Ele volte para o São Paulo para mais um empréstimo. Quem? Né? Quem? O Kelvin. Ah, né? Certo. O São Paulo com certeza não fará uma oferta, porque o que eles pedem é muito alto. O Cueva começou a ser especulado lá fora e o agente dele até está no Brasil para blindar, né, o jogador, vamos dizer assim, porque ele quer. Ele e o São Paulo vão conversar. Para inclusive aumentar o valor da multa e tudo, porque o agente dele acha, e o Cueva também, que ele deve ficar no São Paulo e cumprir mais uma parte do contrato e não quer que ele saia agora. O jogador joga 6 meses e já quer ele levar, né, Botinho? Então, mas ele não quer, o Cueva não quer sair, o agente dele concorda, diz que ele tem que ficar no São Paulo, há propostas por ele, inclusive diz que há 2 clubes interessados nele, mas que ele não quer sair, o agente dele também não quer que ele saia agora. Qual que é a idade dele, hein? 20. Você tá tossindo? Peraí, Mauro. Nossa, cuspiu no Mota, cara. Nossa, comi polvilho. Tá não, bem, vovô. Qual a idade dele, hein? O que é melhor, o biscoito de polvilho doce ou salgado? Ah, salgado. Ah, os dois são bons. Ah, os dois, mano. Salgado. E o melhor que tem é o Globo lá, velho. É, o Globo. Aquele dependendo, é uma delícia. Fazer jabá, mas esse é o melhor que tem, dependendo, cara. Dependendo da vontade delícia. Que você tiver, os dois. Salgado e com outro, uma cervejinha. O Chaves, né, que é do Boca, né, que teria que... O contrato dele com o São Paulo vai até o meio do ano, né, e o Boca tá querendo fazer um dinheiro, lógico, né. Sim. Mas diz que o Chaves também não quer sair do São Paulo agora e prefere esperar a janela do meio de ano. Mas, do ano. É meio claro que se ele tem contrato até o meio do ano... Não, mas caso haja uma proposta, parece que há um acordo entre o Boca e o São Paulo. O São Paulo teria que, depende do valor, aceitar essa proposta. Que o Chaves quer ir. O Chaves está querendo ir para o Santos, né? O Chaves quer ir para a Vila. Informação forte aí. O Chaves? Porra, nossa. O Chaves quer ir pra Vila. Olha a Sombra, mas a... O Impretzel é maravilhoso. Fazer uma piada. Esse é o meu curso, piadas. Mas a diretoria do São Paulo, ela tá atrás mesmo de um centroavante e eles não confiam muito no Chaves, não. Tem essa história também. Que ele é meio crazy, né? Acho que o plano do São Paulo é ter o Chaves como uma alternativa, um reserva. Sim, reserva. E olhe lá. E o São Paulo ainda não definiu, chefinho, porque o jogo do São Paulo, que seria agora, né? Seria esse domingo. Seria no Pacaembu, né? Porque haverá um show no Morumbi. Show de quem lá? Black Sabbath. Ah, essa coisa. Fraquinho esse show. Amigo! É bom? Umas 4 mil lá só. Você fica... Bom, viu? É igual o Osvaldo, amigo. Quem? É, o Black Sabbath. Black Sabbath, se sou eu, meu... Você gosta? Você fica todo excitado. Eu? Você gosta do Ozzy? Meu, o Ozzy... Amigo, Você é o ganso. Meu, que uma piroca. Tá o, tá... Eu tô Ozzy, dando. Como é que tô... No barranco tá o Ozzy e uma piroca. Quem que você vai? Eu vou nos dois. Piroca, o Ozzy, meu. Amigou. Então, o São Paulo não definiu ainda se voltará o jogo para o Morumbi ou se continuará agora no Pacaembu, né? Tá certo. Ok, é, é isso aí. Muito bem. Estádio 97 também tem o oferecimento do consórcio Honda. Ó, oh, você ligando e dizendo, consórcio Honda é fácil, barato, sem juros, você ganha um par de ingressos pra... o Mota passou a informação errada? Eu? De novo? Chegou como aqui assim, a informação meu? Pra mim dizendo assim, será Pacaembu? Não, então, mas não, há então. Dúvida, ainda não tá confirmado. São Paulo não confirmou nada oficialmente. Cara, você vê como que é? Não, porque o jogo do São Paulo, gente, o jogo do São Paulo seria no Pacaembu. Aí... Agora tá liberado o Morumbi. Quem a gente pode pôr no lugar do Mota pra dar informações corretas? O maior astro do futebol atual, que é o tal do Malone. A coerência, viu? Ele joga muito, viu? Mas... Ó, 11 do 12 tem evento no Morumbi. Ô, Mota, pelo amor de Deus, se desculpe e vai embora. Ah, vai te catar também, velho. Vai, que eu tô por aqui com vocês. Aí você falar e nisso, sua raça. Falar em você e sua raça... Tá tendo uma votação lá no Supremo, né? Pra decidir se... É, entre uns 12 processos que existem ainda a ser julgados pelo Supremo, se o Renan vira réu ou não. Naquela história, lá naquela história lá da filha que ele teve fora do casamento e que supostamente era bancada com grana de empreiteira, blá, blá, blá, blá, blá. Tá 5-2 a votação pra torná-lo réu. Ei, Dias Toffoli, hein? Tá 5-2. Tem que pôr, velho. Tem que pôr. Mas ainda faltam os votos aí, né? São 11? Tem que pôr todos esses caras no pau, velho. No pau de arara, RG. E o... Né? Pendurado. Hoje o Moro esteve lá no Senado. Né? Pendurado. Não, sim. Então, notícias do São Paulo é isso aí. Daqui a pouco a gente vai falar mais também do Tricolor. Mas agora, quem que é Bento? É o último, é o Peixe aqui. Peixe. Peixe. Como é que é, seu Bento? Santos. Santos. Gol! Infelizmente. Seu Bento não tá mesmo. Ó, respeito o Ina aí, eu sou ponto. Ah, não fala. Canta direito com a mão no peito. Aliás, aí, vou... Você é moleque. O negócio é o seguinte: vou exigir. Ô, Azedão, você ganhou a PCA. Ah, que é isso, pô. Ganhei o comentarista com toda coerente. A campanha contrária do Domênico, você ganhou o... Não, é o Otto lá, eu gostei. Ganhou a PCA. O Otto é bom, hein? Embora o Domênico trabalhe contra... Agora, parabéns, eu não recebi o parabéns. Quem ganhou é original. Esse aqui não. Esse aqui é um lixo. O Domênico ficou a noite inteira votando no outro. Ele entrou no clube da voz também, o Azedão. O Azedão é mal. O Azedão entrou. Mas o Azedão, o Domênico vai ganhar o AP e CA. É mesmo? Olha, eu respeito. Ó, Domênico, vou falar, você não me deu um parabéns, você é moleque. Não, você, eu dei o parabéns que? Pro outro, pra você não. O outro o quê, rapaz? O original, você é Azedão, um parabéns. Over desgraçado. Mostra pro Domênico quem é que tem voz aqui no programa. Aqui, voz, o cara. Bom teste, Azedão. É um trouxa. Na hora que ele falar mal do teu time, você vai ver encher o saco aí também. Ô, fogarabão. Ô, Azedão. Você não tá no Clube da Voz? Ô, Zedão, anuncia uma música aqui na Energia. Anuncia uma música aqui na Energia, Zedão. Agora você ouve aqui na Energia 97, a música bonita de Frank Sinatra. My Way. And now... My Way. I was My Way. My Way. I was My Way. A música é boa, hein, mano? A música é linda. My Way. And now... And Rose Sun. Minha Nossa Senhora. I went to fall. Porra, manda calar a boca, porra. Na vila. Meu Deus do céu. Que vila, mas que vila. Mas que mané vila. Deixa ele cantar, Dudu. Dois. Ruim, RG. Deixa cantar. Deixa cantar. Tá bêbado. Desgraçado. Peraí, pô, tô cantando aqui. Deixa ele quem cantar, regravou essa música aí foi o Chitãozinho e Chororó, mano. Não, você tá brincando. Verdade, mas ficou bom. Você é um preconceituoso, hein, Domênio? Pô, não pode ter ficado reclama boa. De tudo, Domênio. Inclusive, não pode ter ficado boa, mano. Domênio, não. Põe o clipe aí, inclusive, regida pelo maestro lá, o... Não. Zezinho. Não, que Zezinho, Karabichevski. Não, foi o maestro. Como é que é o nome do maestro? Karabichevski. Essa música na voz de Frank Sinatra, na voz de Elvis Presley e na voz de Chitãozinho e Chororó. E de Azedão. E de Azedão. Ô, oh, Bento, eu Santos. E aí, seu Bento? Tem a... Tem quem? Tem o, pra chegar quem? Aí, o Vladimir Hernández, né? Ah, o Vladimir Hernández já tava colombiano. E o Santos, seu Bento, ele definiu aí os 7 jogadores que ele propôs emprestar pra Chapecoense. Quem? né? É o... Os jogadores, os sete são o Thiago Ribeiro. Thiago Ribeiro com um probleminha, só que é o salário dele, né? O Santos. Meio alto, né? É, o Santos pretende. Ah, mas faz o serviço completo, já que vai emprestar, paga o salário. Não, também. Não, o Santos vai pagar o salário de todos que serão emprestados. Mesmo do Thiago Ribeiro. É, que, não, o Thiago Ribeiro, se o Santos não conseguir se desfazer, fazer negócio, enfim, aí acaba emprestando, entendeu, mano? Sei. Uhum. Mas vai ser difícil, mas hein, RG? Mas o Santos e todos os times que se propuseram a emprestar jogadores para Chapecoense, eles vão bancar o... Quer arcar, né, com o salário. É, vão bancar o salário dos jogadores. Você convencer algum time então, a pegar o Thiago Ribeiro, que era reserva do Bahia. Então é o Thiago Ribeiro, o Lucas Crispim, o Lucas Otávio, o Serginho, o Pedro Castro, e aí tem o zagueiro lá, o Paulo Ricardo... É isso aí. E o Marquinhos. Me empresta. Esses seriam os jogadores aí. Inglês, que, RG. Em potes poderiam ser emprestados. Chamado aí. RPM. Ah, como é que é? RPM. É um time inglês da Série B. RPM? RPM. Tá certo. É isso aí, viu, Chato? Nada de novo. Nada de novo, fim, né? Fim de temporada, velho. Tá certo. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 e também no oferecimento da BV Financeira. Crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Também Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Benjinha, vamos falar da BV. Amigão, não deixe para depois o que você tá querendo fazer agora, hein? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Olha, você pode até ter duas vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então, use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até mesmo uma viagem. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Mas se liga, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! Em função do adiamento da última rodada do Campeonato Brasileiro, também foi adiada a primeira rodada do Campeonato Paulista, que seria 29 de janeiro, mas foi adiado para frente, para 5 de fevereiro. Essa é a informação que consta, né? Quer dizer, nunca é uma atitude que tem a iniciativa da porra da federação, não, né? Não foi o Modesto Roma que acho que... São sempre os clubes que, porra, meu, será que não tem ninguém com a porra do bom senso dirigindo futebol no Brasil? Não, estamos recebendo aqui nosso estranho no Ninho. Ele. É o Ramildo Laranjeira, o nosso motoboy. Aguenta, é aguenta. Agulho. Fala, Ramildo. Satisfação total. Toda nossa, meu. Beleza, cumprimento cara. Todos da mesa, velho. Desde o Sombra. Mano, meus sentimentos. Obrigado, irmão. Tamo junto. A vida segue. E vamos aí, né? Vamos. Temos que ir, né? Trazer alegria, né? Com certeza. Domênico. Opa, Miliano é Domênico. Domênico, mais, escuto você desde uma outra rádio onde você tirava a roupa no rádio. Verdade. Pelo amor de Deus. Opa, Domênico Gato, caramba. Tirava a roupa. Ainda bem que não tinha câmera naquele tempo. É verdade. Ainda bem. Pra você, pra uma mulher ela gostava. Ainda bem. Foi lá que eu tirava, ela. É brincadeira. Você trabalhava com o DJ Armando Martins. Exato. Gente boa demais. Exato. DJ Armando Pinto. Não é, né, Domingo? Armando, RG, meu parça. E aí, velhinho? Já escuto vocês mais de 10 anos. Rude. Legal. Chegou na casa por esses tempos, mas fala já. Aí, Batoré, já, sou teu fã. Já pai. Tomou conta do também. Pedaço e tal, é nóis. É nóis. Eita! Mota sem palavra. Esse Mota dá trabalho nesses pedágios por aí, hein? Você levaria o Mota na garupa? Se não é nós pra dar uma força lá, Sombra, não sai nada. É mesmo? Não sai nada, irmão. Tô falando pra você. Mas então, aquele cachê que a gente paga pra ele tem que dividir contigo. Com certeza. E ele não me deu uma arruela. Não deu uma arruela? Não. Nem uma moedinha? Não. Mas ajudei você a arrumar duas rodinhas. É verdade. Mas a moedinha do Mota é de 10 centavos ou de 1 real? Ah, tá mais que 1 real já, hein? Já tá desgastado. Aquela de 5, assim, bem... Sombra. Diga. Colei no pedágio sexta-feira. Se tiver o replay do estádio aí, eu prometi pro meu amigo RG um presentinho. E, olha, e eu, não sou, eu não sou um homem de promessa e não cumpri a promessa. Trouxe as duas. A gente vai testar ao vivo, no ar. Aí, não, desculpa. Se você tiver o replay... Peraí, vai. Da calma. Conversa, mas fala logo, seria bom. Mas a produção replay. Não me preparou o replay. Pelo amor de Deus, sério. Fala o que que é. Ela trouxe uma dentadura. Lembra? Você tinha prometido trazer as dentaduras pro RG. Exatamente. Não, o velho vai chupar a cana agora. Opa, suavemente, ó. Você tá brincando, vai cara. Testar agora, ó. Sem dentadura. Nossa. Ó, trouxe. Trouxe várias amostras. Não pode ser, Oferecimento da Clínica Tondelli. Ah, o Merson. Lá de Guarulhos. Que beleza. Rua Muriaé. Deixa eu... Ô, Baturé, você fez o molde da boca da RG? Trouxe. Ela fez o molde da boca numa pessoa chique. Mas, ô, seu idiota, quem pediu foi a produção, seu louco. Trouxe quatro moldes. Se esses daí não couberem, a gente vai tirar agora. Ele não escuta. Pode falar, RG. Você vai ver que eu vou enfiar na sua boca. Ô, seu juiz! Ô, seu louco, quem pediu foi a produção, não foi eu, seu juiz! Não, foi o RG. Sou testemunha disso. Com certeza. Tá aí o seu presente, RG. É nóis. Oferecimento da Clínica Tondelli lá em Guarulhos. Beleza, mas não no ar. Agora o RG. Pega esse presente. Pega esse. Eu tenho lateral direito na boca, devia usar também as dentaduras. Pega esse presente. Olha, RG. Calma. Olha. Pega esse presente, calma. Senta e põe pra mastigar. RG. É seu nome. É seu, claro. Tem o protocolo. Oba, dá com ele. Dá o protocolo pra ele assinar, senão o pessoal pensa que eu não entreguei. Mas isso é estranho. Ô, motoboy, essas dentaduras, elas vêm com um manual de instrução? Com certeza. Por exemplo, o que o RG tem que fazer pra fazer a manutenção da dentadura, por exemplo? A manutenção? Ah, por exemplo, na madrugada, ele dorme sem a dentadura, por exemplo. Isso, no copo. Aí põe num copinho? Com aguinha. Isso, com água. Isso, um copo com água. Mas é água sanitária ou água normal? E deixa a perereca flutuar. Deixa a perereca a noite, flutuar, velho. A noite inteira. Pra ficar com o hálito zerado. Né? No dia seguinte. Mas o merchan da clínica. Você pegou todo esse material lá? Clínica Tondelli. Clínica Tondelli. Os caras são os melhores de Guarulhos, só. Ah, é? É melhor que o doutor linguiça do Benjamin. Melhor. Agora você vai ficar o programa inteiro falando da Clínica Tondelli, é não, isso? Não, não. Tem outro. Eu tenho outros mechãs aqui. O melhor que você sombra. Mas peraí, Patoré. Para de falar um pouco. O melhor que você trouxe a dentadura sem dente. Parabéns, Patoré. Tá aqui faltando uns 20 dentes na dentadura. Não, não, pra colar. Essa aí, pra colar. Aquele é o molde. Esse é kit Lego. Você vai plugando os dentinhos. Aquele é o molde. Vamos abrir. Que nem Lego, dentro. Vai pondo, velho. Vê se esse cabe. Aqui, cabe. É igual Lego mesmo. Assim. É, olha. A montagem. Mas pera um pouquinho. Estranho. Eu tenho que botar o quadro agora? Peraí, Domênico, já vamos botar o quadro e aí você já vai. Peraí. É que é quadro do Rudy, eu não vou botar o quadro Rudy sem ter o Rudy. Vou deixar o Domênico embora, não. Não, Domênico. Pelo amor de Deus. Eu preciso ir porque hoje é um dia assim, muito especial pra mim. Parabéns, Domênico. Carreira, realmente. Merece. Falei pro Sombra, inclusive. Eu tive o convite de entrar no Clube da Voz, que é um clube de pessoas selecionáveis aí do mundo da propaganda. Uhum. E hoje é um boas-vindas, então eu vou lá hoje. Legal, parabéns. Isso aí, parabéns. Legal. Boa. É uma conquista assim que raríssimas pessoas têm sobre a então, assim, no mundo do rádio. Assim, é como se fosse a garganta da fama. Então, mais ou menos isso. É verdade. Esse pessoal então que gravava muitos comerciais agora vai começar a perder comerciais pra vocês. Não vai perder nada. Nós vamos ajudar um ao outro. Tem esse negócio de... Boa, Domênico. Parabéns, mas legal você chegar com esse discurso de vamos juntos vencer. Mas é verdade, não tem nada disso, não. Chegando no lugar, só tem fera lá. Parabéns. É uma honra entrar no mundo das feras. Se o Domênico faz parte do Clube da Voz, porque ele usa a dentadura da Clínica Tondelli. Eu não uso dentadura que beleza, Clínica Tondelli, Domênico. O homem sorriso do rádio. Parabéns, Odão, parabéns. Você tá procurando um CD legal de fim de ano? Uns arquivinhos de MP3 bacana? Esses arquivos você não pode perder. Olha só a energia, a alegria da cidade. Inovou e vai dar pra você um CD de final de ano muito gostoso. São os cantores cantando as músicas de Natal e Ano Novo pra você. Jingle Bells, acabou o papel. Não faz mal, não faz mal, limpa com jornal. Jingle bells, acabou o papel, irmão. Não faz mal, não faz mal, limpa com o meu. Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar. Faz de conta que é só minha, só pra ti irei, irei cantar. Olha só, vamos comemorar aí o final do ano, tá ok? E pacificamente executar os bandidos, tá ok? Vamos lá. Feliz ano novo, adeus ano velho, que tudo se realize no ano que vai nascer, tá ok? Olha só, muito bandido vai preso, vagabundo o pau vai comer, mas pacificamente sem violência, tá ok? CD de Natal da Energia Alegria da Cidade. Então é Natal, tudo bem. E o que você fez? O que você fez de Xerém? O ano termina. Pônei do Cruz, Babé de Cavalho. E nasce outra vez. Alô, velha guarda da Portela. Traz a cerveja. Agradecer a todos que gostam do Natal. Eu sou muito feliz, é por ter o Natal. Sobe pra mim o sax, sobe pra mim o sax. Vamos lá, vamos lá. Noite feliz, noite feliz. Senhor, Deus do amor. Pobre, mas sobe o sax, sobe o sax, sobe o sax na direita, sobe o sax. Seu embelei, eis na laba. Traz um panetone, traz um panetone com uísque. Toma o galera, toma o panetone, toma o uísque. CD de Natal da Energia Alegria da Cidade. Eu pensei que todo mundo fosse filho de papai. De Papai Noel, vai pichote! Vem assim felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel, pichote! Pegue o seu CD e passe sua virada de Natal com Edmilson e toda a equipe da Energia Alegria da Cidade no lugar mais gostoso do Brasil, no centro de Osasco! Que delícia! Bate o sino pequenino, sino da Domênica. Já nasceu Deus menino lá na Casa Verde. Bate o sino pequenino, é pequenininho da Domênica, é uma minúscula, mas é gostoso. Já nasceu Deus menino lá na Casa Verde. Bate a sineta aqui na minha cara, bate gostoso, bate. Ai, ai, ai, CD sensacional, CD de fim de ano do Jorge Carmelo, da Energia Alegria da Cidade. Lembrando que é oferecimento de Clínica Stondelli. Ah, sua dentadura melhor na Clínica Stondelli. Ela que tem garoto propaganda grande, Batoré, vai, Batoré! Ô, Motoboy, que time você torce, Motoboy? Tricolor, sobe o hino, Sombra. Ei, tá feliz com o Rogério Ceni? Demais. Voltou o nosso Pelé, né? Voltou o nosso Pelé. Nosso Pelé, claro. É verdade. Não, precisava dar um up. Mas é verdade, você falou uma coisa. O Rogério pro São Paulo é como se fosse o Pelé do São Paulo, né? Pelé do São Paulo, com certeza. É verdade. Sem dúvida. Entendeu? Você concorda com isso, RG? Sim. Né? Desculpa, te perguntei se tá de boca cheia. Sim. Ah, está de boca cheia. Boca cheia de chocolate. É, né? Mas RG, jamais quis induzir as pessoas a pensarem em outra coisa. É, mas eu te conheço. Tá testando a dentadura Tondelli dele. Ah, claro. Ah, mais um mesmo. Se não aprovar, ele já manda de volta, né? Batoré é o pai da dentadura. Tá certo, RG. É, tá, mas cola nos dentes, velho? O chocolate tá colando nos dentes? Cola. Cola um pouco? Cola. É normal isso, Botoboy? É normal. Porque vai amaciando, né? Ah. Os tempos, entendeu? Depois vai machucar um pouquinho à noite e tal. Na hora que você vai umas mordidas na bunda, você vai ver. Ó. Então, Sombra, tô vendo com bons olhos. Agora eu quero ver se Pelé é a hora que tomar três porradas seguidas. Vai sustentar. Oh, ah, vai sustentar. Ah, o Pelé do Santos até fugiu de campo. Olha lá, Sombra. Ah. Não compra briga comigo. Olha lá. Rapaz, tô malhando tríceps agora. Olha lá. Ganhou do Mano? Ah, não, que isso, mano. É formidável. Bom, motoboy, forte, né? Fica à vontade, não, vamos participar bastante aí do programa. Ô, legal, Sombra. Tá muito bom, obrigado. Interaja, sinta-se à vontade. Joia, Sombra. Agora, Sombra. Obrigado, já tô em casa. Ô, Batoré, vai comentar aqui com nós. É impressionante. Batoré, eu respeito a galera, o vídeo. É figura. É impressionante a galera, viu, mano? Porque os caras tão bravos com o Internacional ter entrado na lá no STJD, os caras aqui no Twitter. Né? É. Os caras tão revoltados. É, eles foram mesmo, né, cara? Baita hora pros caras fazerem isso também. E contra o Inter Vitória. Alegando que tem provas concretas da irregularidade, blá, blá, blá. Mas, ô Sombra, a impressão que dá, cara, é que não só com relação àquela declaração imbecil daquele trouxa, daquele Fernando Carvalho, mas a própria torcida do Inter tá com vergonha dessa atitude do Inter também. Tá de mesmo, querer, tá? Porque alguns torcedores, aí, o programa que a gente faz na Fox, lá na hora do almoço, é pro Brasil inteiro, cara. E quando a gente aborda esse tema, tem torcedores do Inter aí que estão envergonhados. O pessoal falando, pô, tinha que cair com dignidade. Porque até pro torcedor, Sombra, que viveu na pele também uma situação aí parecida, criticando o Fluminense por todo o que o Fluminense já fez aqui no nosso futebol brasileiro, o torcedor aí se vê na mesma condição agora. Tipo, falando, porra, eu critiquei tanto e meu time tá fazendo igual. É, o torcedor de bem, o cara que realmente é fanático, mas tem vergonha na cara, o cara não compactua com esse tipo de coisa. Uma coisa é você ser sacaneado diante de determinada situação, falar, pô, eu acho que é justo eu entrar com o meu pedido na justiça, porque eu fui sacaneado. Coisa que não é o caso. É, já reivindicaram isso no campeonato estadual, se eu não me engano, RG, a respeito também dessa transação aí que envolvia o nome do Vitor Ramos. E a própria CBF, naquela possibilidade, também já falou que já não tinha nada. Já tinha sacramentado. Que tinha dito que estava regular o jogador. Agora, tem muito cara no meu Twitter aqui que eu postei hoje, que achava uma vergonha. E os caras, muito cara, inclusive amigo meu do Sul, bravos comigo, falando, não, vergonha seria tendo essa brecha não entrar na justiça. Porque os caras mandaram aqui, é porque o Corinthians 2005 fez o que fez e é campeão, é isso que vai ser lembrado. O Corinthians não fez nada. O Corinthians não fez o que fez. Aí esse torcedor que falou isso é um idiota. Mais de um, mano. Então, mas é que tá, mas esse cara que falou isso é um idiota. Porque o campeonato. Não foi o Corinthians que entrou na justiça pra voltar os jogos. É, a justiça determinou que os jogos voltassem. E aí o Corinthians acabou culminando com o Campeonato Brasileiro, com o título do campeonato. Pegar o Corinthians como... Mas o Corinthians foi campeão como qualquer outro time poderia ter sido. Mas eu era a favor daquela oportunidade. A gente brinca, né? É que foi o título do Asteriscão. Não, mas ô Sombra, a gente brinca. Realmente o Corinthians foi beneficiado naquele jogo. Sim, que não teve pênalti. Que teve o pênalti do Tinga, teve. Mas o Edilson Pereira de Carvalho não era atleta do Corinthians. Coisa é da maneira como aconteceu. Agora, colocar o Corinthians como objeto de especulação. Tá certo que tem isso? Um asterisco gigantesco. Não tem. Inclusive, aquele jogo deveria moralizar o futebol brasileiro, que prenderam um árbitro que era corrupto. É um mesmo. Asterístico. Não, asterístico não existe. Asterisco. Grande. Eu era a favor naquela oportunidade, é que tá na cara que não aconteceria isso jamais, pelo envolvimento comercial, as empresas que colocaram dinheiro e muito dinheiro, a televisão que pagou caro para transmitir a competição. Os times queriam a paralisação. Mas o correto, Sombra, é diante de tudo que aconteceu, cara, não era voltar aos jogos, era acabar o campeonato. Falou, acabou o campeonato, esse cara aqui tá sob júdice. Queimou a largada, não valeu. Pois é. Muito bem. Mas o motoboy, fica tranquilo aí, vamos participar bastante, tá bom? Legal, Sombra. Beleza? Quantos retrovisores você quebrou hoje, mano? Mano, zero retrovisores. Hoje eu tô com a cota zeradinha. Tá zeradinho hoje? Tô. Tô com a moto nova. Já tem uma motinha nova da Honda. Você comprou lá. Comprei lá. Você comprou lá na Honda? Na Japalto da Rua da Gávea lá. Ah, que legal. Aonde o mano outrora passava por lá de vez em quando. Vila Maria, não vemos mais ele na Vila Maria. Bonito, hein, ficou devendo na frutaria, não passou mais pra pagar. Imagina, tô sempre lá, mano. Mas o que ele comprou de fruta lá? Tá devendo. Banana, eu sei que ele come direto. Sim. Banana é de praxe. Eu compro... Eu não tenho ido muito na frutaria, porque tá caro o açaí pra tomar assim no local. E ele tá... Eu compro a granel, velho. Ele tá com uma dificuldade, né? Ele trabalha em umas empresas bem... Meu, energia é potência no mundo, meu querido. 1 milhão de ouvintes por minuto aqui. Não, mas é que tá, e a Fox, então? Como mano. É que tá, ô parça, você pega ali um açaí, cara, você vai pegar um açaí ali no eu local, pago o açaí pra você, vai, não, pronto. Não, eu tô pronto, também, depois. Eu pago tomo na Vila Maria, eu tomo na frutaria da Moca, mas você para analisar, Sombra, eu compro o açaí, cara, uma caixa de 10 quilos, sai em torno de R$90. R$90, tá 10 quilos. R$9 o quilo do açaí. Eu compro um açaí que não tem 500ml, velho. Eu pago quase 20 pra colocar umas bananinhas picadas aí com leite em pó em cima e leite condensado. Vocês observaram, observaram a frase? É, não. A troca? Frutaria da Moca pela frutaria da Vila Maria. É, não, pronto. Eu como nas duas, é porque são os bairros que eu tô com E na frutaria da Moca é 3 vezes mais caro que na frutaria imagina, da Moca. Você imagina. Com lembrando certeza. Que comer açaí sem machucar a gengiva, aquele geladinho nervoso que dá, é só nas clínicas Tondelli. A melhor dentadura do mercado. Fala, chega. Batoré, o pai da dentadura, Batoré. O Rogério agradece. Doutor Rogério. Doutor Rafael. Vai embora, se opa, deixar. Gente daqui a fina pouco demais. Vai ter um programa chamado Clínica Sutolini aqui do Guarda. Ô, Sombra, e uma? Vou arrumar um patrocinador master pra você. É mesmo? Clínica Sutolini. 3D balões mídia infláveis em Guarulhos. Os caras é potência. Mesmo? É potência. É potência. E eu tenho mais alguns aqui. Eu tô falando sério pra você. Daqui a pouco você vai falar. Não queima tudo de uma vez. Legal. Falar no ar, legal. Daqui a pouco você vou falar do 3D Mídia Balões do meu amigo Tiagão lá. Boa. Que é os que... Vamos fazer uns balões da energia pra pôr em Guarulhos lá, é. Com certeza. Vamos fazer uns infláveis. Vamos jogar aqui na Paulista. Você defendeu o final de ano, hein? Não pode? É lei Cidade Limpa, não pode. É brincadeira. É. Não, o prefeito mudou. Agora pode. Não precisa soltar. Naquele balão que você tava vendo outro dia era o Mota. Cara, era o Mota? Era o Mota. Ele desenhou o logo da energia na barriga. A gente podia soltar um ouvinte, cara, fazer não, ele... igual o padre, lembra? É. Pega uns balões esse daí, velho, solta num ouvinte, assim, ele... pra dar um rolê de balão. Oba, eles fala, fazem mas, tanto manutenção nos infláveis, como eles montam todo o inflável. Ah, você precisa aí. De um lulão? Os caras fazem um lulão. Faz um lulão. Precisa de um Papai Noel aí pra shopping, os caras fazem o também. O Benja quer comprar um Papai Noel pra botar na frente do prédio dele. Demorou. Judeu vai fazer isso? Não, mas era se Papai der Noel. Dinheiro, meu amigo. Só eles que ele fazem, quer uns patrocínios né? na roupa fazem. Do Papai Noel. Os caras fazem. Você enche e fala pelo nariz. Tudo pelo social. Tudo pelo social. Ah, então demorou. Só encomendar. Boa, motoboy. Daqui a pouco você fala um pouco mais dos seus patrocinadores. Legal. Tá certo? Joia. Pô, você tá com mais patrocinador que a gente daqui a pouco, hein? Ó! Vamos fazer um negócio bom, Sam. O cara veio pra defender o final de ano, velho. Tá certo. Tudo bem. Beleza. Legal. Olha aí. Ó, liga aí quem disser, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Também quem disser consórcio Honda é fácil, barato, sem juros, ganha um par de ingressos pra participar do programa que nós faremos dia 12 de dezembro. Lá no Banco Honda Hall, e com tudo incluso, entrada, comida, bebida, além de um lindo kit da Honda, tá bom? Então liga aí, 3284-7097. Ouvintes que virão também no oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra e Gol e HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Toca, Asdrubal! Molejo, né? Não é brincadeira que vai. O Domênico agora, molejo. No carro, só... Agora, eu tenho só uma reclamação pra falar do Anderson do molejo. Porque o maior charme da vida do cara era aquele dente dele. E ele foi lá e colocou aquelas lentes. E consertou? Ele colocou. Onde ele botou? Ah, que beleza, aonde? Sem querer se mexer. Aonde? Que merchan, bom você faz do improviso. Pra vir a caixa aqui. Ah, na Tondelli. Tondelli lá em Guarulhos, que beleza. Vai na clínica Tondelli, você vai ficar bonito igual o Anderson do molejo. Um abraço pro Roberto, pro Carlos, pro Jorge, todo mundo lá de Guarulhos. Tá bom, porra, chega. Entra Tião Macalé e sai Silvio Santos de lá. Ah, que beleza. Poucas horas. Inclusive com a peruca igual. Valeu, Carlos Tondelli. Carlos Tondelli. Antes de falar alô pro nosso ouvinte, a maioria no Supremo vota para Renan virar réu por desvio de dinheiro público. Ainda bem, né? Menos mal, né? Agora, se tiver a mesma coerência, o Cunha saiu porque virou réu da presidência da Câmara. Claro. Então, mas o que esse Renan tá fazendo lá ainda, tem que tirar esse mané aí dessa porra dessa presidência aí. É, mas você vê os caras que articularam a parada toda também, não é só ele que tem que sair, não. Tem que sair uns 300 ali, viu? Não, claro. Quem foi contra? Não, mas esse é um outro caso. Ah, sim, não, eu sei. Entre 12. Mas ele articulou junto. Quem foi contra? Ah, eu vi. É uma barbaridade, RG. Mas tem que tirar os cabeças, velho. Vamos lá. Alô? Alô, boa noite. Oi, boa noite. Quem fala? É o Donizete. Ó, oh, Donizete dá uma rima boa, né, velho? Donizete, olha. É. Donizete do quê, ô Donizete? É, Tony Donizete do Santos. Ó, oh, Tony Donizete, nome de Antônio. DJ de zona. Você conhece o Donizete, ô... Eu? Aguinaldo. Opa! Ah? E rima é a noite... O que você mais gosta, não, combinando então, com Donizete? Eu, Domenico Donizete, a noite inteira fazendo um vinagrete. Opa! Não, vinagrete. A Domenico adora vinagrete. Cuidado. Olha, a Domênica, eu vou falar pra vocês. É, acho que ela não está ouvindo, mas ela me manda toda hora o WhatsApp. Você tá no Viva Voz, velhinho? Eu abro, é uma lapa da bunda dela. Hein, fera, você tá no... Se quiser o resto, dá um sorrisinho. Aí eu dou um sorriso e vem a outra lapa. É. Que bunda murcha. Parece aquele maracujá gigante, sabe? Tudo enrugado. Velho, né? Nossa. É, cheio de bolô. E eu, Donizete, quantos anos? 42, mano. Aí, 42 RG. É, mano, é isso que a vida hoje nos proporcionou. Temos aqui na bancada o Aguinaldinho. Sim. Temos na linha o Donizete. É. E de convidado um motoboy que senta no croquete. Ah, curte mesmo sentar no croquete, velho? De jeito nenhum. Não sou São Paulino, RG. Sou São Paulino. Legal. Olha. Bacana. Ele até senta no croquete, mas quando ele vai comer o croquete, ele usa dentaduras do grande do Tombelli. Ah, Clínicas Tombelli. Vai, mano! E o Donizete, qual o bairro? Eu moro aqui no bairro de Ubatuba, mano. O Benja não tá aí hoje não, mas com certeza amigo, ele já conhece. Sabe o que eu conheço? Vai, Viva Voz. Litoral Norte, amigão. Não é Ubatuba. Ah, meu, qual que é o bairro? Também tem. Ubatuba. É, ô Donizete, você tá no Viva Voz, meu? Ou não? Peraí, já tá tirando, mano. Ah, beleza, então. Ah, você derrubou o ouvinte. Você derrubou o ouvinte, mano. Sacanagem, produção. Olha o bar, velho. Que maldade. Peraí, que ele tá... Caiu. Não, restabeleceu. Ele tá aí na híbrida, ó. Cadê? Vamos ver. Não tá não, Donizete? Não tá não. Caiu, meu, o cara tá por aí, meu. Tá bom mesmo, mano. Derrubaram, cara. Derrubaram. Então vamos lá. Era corintiano, Bá? Não sei. Olha, ele tá por aí. Tá vivo em algum lugar. Eu tô ouvindo a voz dele. É o celular do... Lá é o rádio de novo. Do... Toca as drumbal! É o Marcão. Vamos, Legião. Varreram a ligação do cara, hein? Vou varrendo. Tem um celular de 1912 aqui. É. E vamos faz ver, um barulho, hein? Zerado. Alô? Fala, mano. Boa noite. Opa, boa noite. Quem fala? É o Denis Pagani. Denis Pagani. Vai, Pagas. E quantos anos, Denis? 31, mano. 3.1. Aí, RG. O nosso cormão aqui, porque temos um Pagani aqui na rádio também. É, mas o daqui a gente conhece. Esse a gente não sabe se quando ele sai Pagani e tudo, né? Boa, RG, boa. Sensacional, tava hora, RG. E, ô Pagani, qual o seu bairro? Tatuapé. Tatuapé, Zona Leste aí. Não saio de lá, amigo. Aí sim. Mas qual que é a tua área aí? Você tá mais perto da Penha, mais perto ali do Anália Franco, da Vila lado Carrão? Do Shopping Boulevard, aquele outro shopping sem ser o principal da tua pé, o shopping do lado da linha de trem. Ah, mas é... Exatamente. Faz frente mesmo, com a estação... faz frente ali com a estação Tatuapé do metrô. Isso, exatamente. É um interligando o outro. É bom porque quando você não acha alguma coisa nesse shopping, você vai no outro que é na frente, não precisa... É. Só andar por cima da radial, né? Já passa ali a pontezinha rapidinho ali, aí já... Já é. Já vendo outro, alguma coisa tem. Boa, é isso aí. E, ô amigão, você trabalha com o quê? Eu sou microempresário, tenho Pois, na verdade, eu tô abrindo a minha empresa, eu vou abrir esse mês, se tudo der certo, eu vou vender alguns artigos pets. Lembrando que dentadura pra cachorro é a família Tondelli. Ah, melhor dentadura, seu cachorro tem um dentinho torto. Liga lá pro Carlos Tondelli, fala, ué, Batoré, o pai da dentadura. Com certeza, Sombra. Mas eu vou te falar um negócio. Vocês não sabem da maior. Meu. Mas eu já vi que no exterior tem aparelho ortodôntico pra cachorro. Ah, não. É verdade. Tem, não tem? O negócio tá evoluído. Ô, motoboy, não é? Com certeza. É uma revolução da Tondelli. Tem que falar isso lá. Aproveita. É sério isso, pra gente. Cachorro e pra cavalo, Sombra, também. É mesmo? É. Olha, eu pensei que só tinha coitado de cachorro. Bichinho, meu, porra. Dá dó, imagina. Tem. Ah, mas não sei. Se às vezes vai consertar tem. Porque vai deixar de... É, porque às vezes, mano, tem alguns animais que eles nascem com algum tipo de anomalia, né? Ah, e aí você tem hoje tem médicos especializados aí pra determinados tipo de doença no animal. Então, assim, você tem esse tipo de... de tratamento, porque tem alguns animais que nascem, como, por exemplo, o canino dele sai, nasce ao contrário, aí eles têm que trazer de volta, de vez em só arrancar. Antigamente o procedimento era esse, né, arrancar, e aí o animal ficava sem aquilo. Hoje em dia não, hoje em dia você tem já uma medicina específica para isso. Legal, bacana. É. Que bom, né, cara? Tem ainda bem. Algumas soluções agora, né? Tipo, hoje em dia tem bastante coisa, né? Tem aquele lance do atropelamento também, que eles colocam aquela rodinha, né? Como se fosse. Também. E o cachorro vai, velho, todo vai. Felizão lá. Como se fosse um carrinho de mão. É, ele vai embora. Não, mas se bem que se parar pra pensar, né, RG? Conseguiram colocar aparelho na Glória Pires, mano? Que ajuda o dentinho de Não, mano. É verdade, tinha aquele dentinho curto de bagre assim. Que comparação. Dente de bagre, mano, é louco. Antes de, se de repente tiver algum problema de cair ligação aí, ó, consórcio Honda é mais barato, fácil e sem juros. É isso aí, boa, meu parceiro. Opa, boa. E na verdade eu tô louco pra ir lá, porque vou ser bem sincero pra vocês. Eu quero ir lá pra, se de repente tiver oportunidade aí, dar um abraço no mano, no beijo aí pelo que aconteceu essa semana. Obrigado. Eu sou muito fã de vocês aí, desde o estádio, né? Eu comecei até a assistir o programa na Fox lá por causa de vocês. Quando eu fiquei sabendo que vocês estavam lá. E acho que foi um momento difícil aí, não só para vocês, mas para todos nós, né? Acho que de um modo geral a gente se sensibiliza bastante com isso. Obrigado. E acho que um dos dias mais tristes hoje foi acompanhar vocês na TV e ver vocês aí e com aquela tristeza, né? Com aquela coisa que infelizmente faz parte do nosso dia a dia aí, mas o que eu posso fazer aqui como ouvinte, né? Como telespectador, como fã de todos vocês aí que estão na mesa, é orar, pedir para Deus que Deus conforte não só o coração de vocês, mas de todas as famílias dos envolvidos, né? Porque algumas pessoas pensam, e até eu vi até o Sombra conversando aí com o Dodô, aí que o Dodô fez meu casamento, né? O Dodô é um cara aí também sensacional. Legal. Não separa mais. É, não separa nunca mais. É, mas, saber, né? Oh, beleza. Mas aí eu vi que, tipo, tinha algumas pessoas, meu, Twitter, Facebook. Não só aquela declaração infeliz lá do rapaz do Internacional, mas você vê que tem tanta gente que, eu preferia que fosse o ônibus, o avião do São Paulo, o avião do Corinthians, o avião do Ridículo, do né? Porque o pessoal tem que entender, de um modo geral, que não são jogadores que estavam ali. Ali são filhos, ali são pais, ali são irmãos, ali são seres humanos acima de tudo, sabe? É o que eu falo. Eu preferia ver o meu tricolor, que eu amo demais, na Série D, mas que não se perdesse nenhuma vida, que não fosse nem do rapaz chapecoense. Concordo. O pessoal leva de uma rivalidade aí acima da... Se fosse salvar a vida de um corintiano, de um palmeirense, um santista, qualquer time. Demorou. Se o São Paulo fosse pra Série, sei lá, D, eu preferiria isso porque, sei lá, eu acho que o ser humano ele tá perdendo meio que a noção do... Peço desculpa pra vocês. Cara, obrigado aí pelas palavras aí. Realmente é difícil, cara. Porque nós perdemos ali 6 amigos, cara. Porque a empresa perde profissionais, mas você cria um vínculo, cara. Sim. A minha ligação com o Mário era muito forte, cara. O Mário era uma pessoa... Era meio o seu tiozão? Era. Mário que iria fazer com a gente. Mano. Iria fazer programa. No Banco Honda Hall. A gente ia fazer o programa no junto. No Banco Honda Hall. Ia fazer com a gente. Já tava acertado. E você Oi, sabe... Então, desculpa aí, eu acabei me emocionando, mas desculpa. Emoção aí. Não tem que ter desculpa. Não era essa a intenção não era trazer um clima chato, mas é que, na verdade, eu analiso isso como... Você vê que, às vezes, as pessoas, elas, sabe, ultrapassam um limite que e ainda bem que o que aconteceu ontem na Colômbia, o que aconteceu ontem daquelas pessoas, o que eles mostraram pro mundo, ainda faz a gente criar um pouco de esperança no ser humano, sabe? Porque não havia necessidade, não precisavam fazer aquilo, mas... aquilo traz um pouco de esperança pra gente. Então é meu sentimento, é o que eu posso fazer por vocês, no caso do Mano, né? Todos vocês, acredito que tinham contato até com o Mário, com o pessoal, com o Vitu, com todo o pessoal, de um modo geral, né? A gente fala esses aí mais porque eles estão na frente das câmeras, mas vocês não sabem, vocês não têm noção aí dentro de onde vocês estão, de como vocês são importantes pra gente, como vocês conseguem trazer uma coisa legal, uma coisa de, sabe, que você dá uma risada, você vê o Mano falando uma besteira aí, uma brincadeira. Sacanagem. E às vezes entrando numa discussão, numa brincadeira, como vocês alegam o nosso dia a dia. Então, assim, vocês, eu agradeço muito por vocês, pelo que vocês fazem no dia a dia. E às vezes tem pessoas que perdem a noção, tipo, o cara veste verde, o cara veste vermelho, merece morrer e tal. E não é. É aquela coisa, rival é rival, inimigo não é rival, né? São coisas totalmente distintas. Mas não era isso que eu queria, não queria trazer um clima chato, queria só não, agradecer imagina. Mesmo, e mano, valeu, você tem obrigado. Todo o meu apoio, toda a força aí, queria que valeu. Você também mandasse recado pro beijo aí. Transmitirei. E vamos que vamos, que a vida segue, a vida continua, mas o importante é a gente seguir aí com fé. Agora, São Paulino, só pra falar pra vocês aqui, parece que confirmou no site do Vitória que o Palmeiras vai jogar com o uniforme da Chapecoense verde e o Vitória com o uniforme legal. Branco. Legal. É, foi autorizado. Autorizado e eles já se acertaram. Com legal demais. Demais. Pô, muito legal, legal, muito legal. Não é? Legal demais isso aí. Ô, Denis, outro dia o Cuca, ele deu uma declaração que eu achei fantástica, achei muito legal, porque isso mostra muito semelhante ao que você falou, né? Você é São Paulino e falou assim, se fosse para salvar vidas, que o São Paulo jogasse a Série B. O Cuca falou assim, se fosse para eu trocava o título pelas vidas das pessoas. Lógico. Ou seja, porque nada é tão importante quanto a vida das pessoas. Exatamente. Nada, nada, nada, exatamente. Nada, nada, nada. É que muitos perderam, né? Parece que as pessoas estão perdendo, né? Virou uma coisa comum, sim. né? Quando você vê assalto, morte, essas coisas. As pessoas banalizaram, é né? É a banalização, né? É a banalização da exatamente. Morte, da desgraça, né? Todo dia é notícia disso, aconteceu isso. Então as pessoas, quando tem esse momento, né, que acontece uma coisa dessa, parece que volta à tona aquela coisa, pô, nós estamos aqui, pô, somos humanos e não tem problema de se emocionar, de chorar. E nota, em um país como o nosso, ou países sul-americanos, é pior ainda. Sim. Países de terceiro mundo, países que tem o público que sofre, sabe por quê? Porque é o nosso dia a dia. Porque né? você é o nosso dia a dia e a gente não tem esperança de governo, né? Não tem, a gente não né? tem esperança nos políticos, por exemplo, de proporcionarem coisas melhores. Sinceramente, eu não tenho esperança nessa política. Quando é pior, você né? acha que então, uma ação ia só melhorar, Deus por né? nós, ia melhorar, né? Só Deus tal, por combate nós. À corrupção, vamos os tirar. Os caras fizeram na calada da noite, é absurdo. Aí, mas onde uma coisa cruza com a outra? Cruza com a em outra tudo, porque né? o sofrimento que as pessoas têm em países como o nosso, ou na Colômbia ou na Bolívia, é justamente pelo mau caratismo que nós temos de uma boa parte da classe. Exatamente. Não é? Sim. É. Então, esse que tira muito do povo, né? Que não tira educação, que tira... E aí você vai ver o piloto lá, levantou voo, bababá, não sei o que lá, com pouco combustível. Porque provavelmente, né? Não tem a fiscalização... E não tem fiscalização porque é um governo que também não tem os olhos abertos a isso. Ou é o famoso batido. Jeitinho, porque tem o jeitinho brasileiro, tem o jeitinho boliviano, tem o jeitinho argentino e tem o jeitinho equatoriano, você não tem dúvida. Para ele apareceu a grande oportunidade da vida de poder fazer esse tipo de transporte, né? De estar ligado a isso. Quer dizer, então é a grande chance para salvar a empresa... Que tudo... Mas que já fazia outros, né? Sim, sim. Mas tudo que se diz, tudo caminha para essa grande negociata do cara. Ah. Né? Quer dizer, e você vê a... E, então, essa comoção, essa sensibilidade que o povo está tendo com relação a essa desgraceira, a esse desastre, é pela maneira como foi. Né? Não é uma doença em que você estava preparado para a pessoa, aí a pessoa foi e morreu. Pronto, acabou. Sim. Aí você fica triste, porque acabou, né? Mas aí você sente um alívio. Ainda mais por quê? Da maneira que foi, né, porque o sofrimento acabou dessa pessoa. Aqui não. Aqui você tinha. Isso poderia ter sido evitado. Lógico, agora a gente, né? Mas poderia ter sido evitado por quem? Por um cara que, se não tivesse a ganância, se tivesse pensado mais um pouco, né? Realmente na. Cumprido acho as ordens. A questão não é pensar mais um pouco. Não, cumprido porque as ordens. Porque quem tem má índole, né? quanto mais pensa, pior é a ação. Mas aí não é. Mas é o que eu tô falando, não é má índole. É o será que não? É o oportunismo de ganhar, a ganância desculpa, de ganhar. Desculpa, é má índole. É a ganância quando de ganhar. Quando você coloca a ganância. Entendeu? É. Se você acima, coloca a ganância acima da vida dos outros, né? Então, e dele, né? Mas o cara, o cara não vê isso. Esse que é o problema. O cara, quando faz a maldade, enxerga. Ele não acha que tá fazendo maldade. Esse é o problema. Ah, pior que eu acho que sabe, às viu, vezes não, mano. Sabe o que acontece? O cara não, tá pensando no dele. Também tá, mano. Ele tá pensando no dele no sentido assim, posso ganhar mais dinheiro. Lógico, ele tá pensando, se eu fizer isso... Vou defender o meu. Pode acontecer aquilo. Assassinar, porque a palavra é assassinar. A partir do momento que ele vê... A partir do momento que ele vê que ele tá se aproximando da pista e a mulher da torre de controle fala que ele tá numa fila aí com mais duas aeronaves na frente dele, ele sabendo que não tem combustível, um cara que teoricamente é ganancioso, mas é justo e não tem má índole, ele vai falar, tô com pane seca, vou descer. Vou descer. Exatamente. A mulher vai abrir, a mulher vai abrir espaço. Lógico. Aí ele vai pagar uma multa absurda, vai ficar 5 anos sem pilotar, mas ele salva a vida de todo mundo. A partir do momento que ele assume esse risco de ficar dando volta em círculos em torno de um aeroporto, sabendo pensou que ele tava. Nele. Pensou só nele, sem é um vagabundo. Esse cara tem que queimar no fogo do inferno. E digo mais, RG, é triste, cara, diante do que você falou, concordo plenamente. Porque se é um motivo de doença, você meio que vai se preparando e até causa um certo conforto. Claro, ninguém torce pra ninguém ir embora, mas quando você vê que a pessoa que você ama tá sofrendo, você fala, pô, Deus chamou. A morte é uma solução, passa a ser uma solução. Passa a ser um alívio, RG. Mas, por exemplo, ali, cara, é um momento de festa, um momento histórico pra um time jovem, que é o caso da Chapecoense. Ceifou a vida. Os profissionais da imprensa que ali estavam, todos estavam muito felizes com a situação, porque era um jogo histórico, todos estavam indo lá pra cobrir esse jogo, inclusive, não só as pessoas da Fox, mas morreu gente aí do Globoesporte.com, de outras emissoras aí também, rádios de Chapecó. Todos, né? Sabe, todos os canais, desde internet até a TV, né? Tiveram vítimas aí também, é complicado. Os familiares aí, as pessoas que estavam também no voo da Chapecoense ali, membros da diretoria. Uma vez eu ouvi uma frase do Chico Anísio, cara, que faz muito sentido. Ele, quando questionado aí a respeito do medo de morrer, se ele tinha medo de morrer, ele falou, medo? Não tenho medo de morrer, eu tenho pena. E de fato, RG, para essas pessoas que ali estavam, era uma pena realmente acontecer o que aconteceu. Porque todos ali estavam realizados, jogadores da Chapecoense marcando história, todo mundo estava indo lá para cobrir um jogo histórico. É realmente uma pena, cara. Abrindo possibilidade, sabe, de futuro melhor, né? Todos os profissionais envolvidos, é difícil, cara, todos, de uma forma ou de outra, realizando seus sonhos, né? Com filhos aí, um que ia nascer o filhinho, o outro que o filhinho era pequeno. Então, agora eu vou dizer uma coisa. Que mais, se for a vida de todo mundo. Pois dentre tanta nojeira. Mas quanto mais eu leio sobre as ações do Internacional, mais eu fico. Cara, você leu a de agora? Nossa. Do elenco? O elenco fez uma coletiva. Não, pedindo aí, pra não ter a última rodada, porque eles estão abalados. Estão abalados pra não ter. E o resto dos times não estão, os jogadores não estão. O Palmeiras tem dois jogadores que jogaram o ano passado, o Leandro Pereira, tem um outro. Quer dizer, só eles estão abalados. Então, assim. O presidente do Inter deu declaração dizendo que, cara, não tem clima para jogar a última rodada. Ele tava junto com os jogadores na coletiva, é a mesma informação. Ou seja, a ideia é deixar o campeonato incompleto. Isso. E aí suscitar, provavelmente, o quê? A anulação de sobe e desce. Aí você já começa a sentir o dedinho do departamento jurídico, que é, olha, tem que ser assim, tem que ser assado, entendeu? RG, eles querem pegar qualquer pontinha. Sim. Qualquer coisa. Pois entra. Eles não estavam entrando contra o Vitória? Sim. Olha a declaração. Alegando não sei o quê. Motoboy, olha a declaração. Entra o departamento. Qualquer pontinha. Não tem clube no Brasil com tanta autoridade para recorrer à justiça como o Inter. Nossa. Eles estão se colocando acima de tudo e do mal. De todos. É. Meu, não há clube com tanta autoridade para recorrer à justiça. Como assim? Como assim? Velho? Pô, você tá louco. Uma atrás da outra. Eles conseguiram fazer uma coisa. Se o Inter não jogar... Olha, se o Inter tiver que ganhar e não ser rebaixado, etc, então, que seja na bola, porque não tem nada de irregular. O Vitor Ramos, jogador do Vitória, jogou autorizado pela CBF. Isso é um absurdo. Não tem... Gente, é uma vergonha isso. Mas a torcida isso. do Inter vergonha, deveria cara. Fazer um protesto com contra certeza. Esse negócio, cara. Mas tenho certeza que uma parte... Claro que é, eu fui xingado hoje, que eu fui falar que era uma vergonha. Ah, tem alguém que fala assim, pô, ainda bem que eles estão fazendo isso. Ô, Sombra, um ouvinte me mandou um tweet aqui com uma mensagem interessante, me fugiu o tweet dele agora aqui, são inúmeros, infelizmente eu não vou conseguir pegar. Mas ele diz o seguinte, o Atlético Nacional... Ele conquistou novamente a América ontem com a atitude que eles tiveram ali fazendo aquela homenagem. Sim. A Chapecoense ganhou a Copa Sul-Americana sem vencer o título. É. Por tudo que ocasionou também o acidente. E o Inter já caiu sem ser rebaixado. Exatamente. Por todas essas atitudes que eles têm exatamente. Tomado. Exatamente. Moral, cara, né, mano? Realmente aí excelente essa frase mensagem, faz... Faz muito efeito. O Atlético Nacional venceu novamente aí a América diante da a homenagem que eles fizeram ontem para a Chapecoense. A Chapecoense ganhou a Copa Sul-Americana mesmo sem jogar, porque moralmente aí a situação favorece a Chapecoense nesse sentido e todo mundo concorda com isso. E o Inter, mesmo sem ainda ter caído, já caiu. Moralmente já caiu. É uma vergonha o que o Inter tá fazendo. Vai ser difícil eles apagarem isso. É o Fute na Redonda, viu, mano, que postou isso. E daí também. Legal, eu, bacana. Mano, mas tem uma coisa também que é interessante aí falar, porque a gente às vezes acaba falando o Inter, porque óbvio, é o Inter que você tem que titular como clube, né? Mas a gente sabe que a entidade Inter às vezes não tem nada a ver com isso. É aquela pessoa que hoje está no comando que tem essa atitude que é lamentável, sabe? Que eles acabam adotando uma postura que é assim, os caras não aceitam perder. Eu acho que assim, uma coisa que até o rapaz lá do Inter lá, que eu não sei o nome dele, e também hoje devido à declaração também não estou fazendo muita questão de saber, mas eu acho que a postura que ele teve no momento que ele se posicionou para falar daquilo, ele não entende, assim, eu não tive a experiência de ver do São Paulo cair, né? Mas eu tenho certeza que se o São Paulo caísse esse ano, como jogou para merecer para cair, o que ele fez, ele merecia do aconteceu do final e se salvou aí, pelos dois, três últimos jogos, eu tinha certeza que o São Paulo tinha chance do outro ano de subir. A Chapecoense não tem chance daqueles jogadores voltar. Essa sensibilidade que ele não teve de querer comparar uma coisa a outra e no final fala assim, não, vamos deixar que mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Não, não tem o que falar. Eles tiveram 38 rodadas para jogar bem, para se organizar, para administrar o time com excelência e não tiveram. Pô, assume, o problema do ser humano é que às vezes é difícil ele falar, errei. É difícil falar, desculpa. Né? É difícil olhar pra frente e falar, vamos começar de novo, não tem problema. O Palmeiras foi pra Série B duas vezes, continua sendo um time grande, hoje trouxe alegria pros seus torcedores. O Corinthians foi pra Série B, também trouxe alegria pros seus torcedores, Vasco, foi campeão. Véio. Acabou, passa, é uma fase. Não é que acabou o mundo, não é isso. Acabou o mundo para aqueles jogadores da Chapecoense, para os jornalistas, para todas as pessoas que estavam ali. Acabou o mundo para eles, para os familiares. Para o time de futebol, não, ele tem outra chance no outro ano e assim vai. É que às vezes falta esse tipo de coisa, e só emendando já nesse assunto também, sem querer tomar muito tempo de vocês também, eu não sei, eu tenho uma visão muito positiva da vida, e tudo eu tiro um lado positivo das coisas. Eu acho que assim, o que aconteceu ontem é para a gente guardar e refletir muito. Que a gente, se a gente começar a se unir, até para tirar um governante do lugar, até para ajudar a dar a mão para uma pessoa para ela sair de uma situação, nós somos mais fortes unidos. Então você viu que o que fizeram ontem na Colômbia, o movimento mundial que teve do pessoal, se a Chapecoense precisar de jogador, de fundos, disso e disso. Então o ser humano ele não percebeu ainda que quando ele parar e falar, eu vou dar a mão de vez eu empurrar, a gente consegue juntos, todo mundo muito longe. Infelizmente, não, a gente tem aquela coisa do meu que se dane o do outro. Eu tô bem, não importa o outro. A gente vê, sei lá, um mendigo na rua, uma pessoa que precisa de uma ajuda. E muitas vezes não é o valor monetário. O que eu falo é de repente, você chegar na porta do seu prédio e dar um bom dia para uma pessoa e dar um sorriso, você já faz a diferença na vida daquela pessoa que a gente às vezes nem imagina. Mas tem isso que você tá falando tem um certo sentido, mas tem as observações a serem feitas. Por exemplo, esse lance do prédio, tem um outro detalhe. Eu, por exemplo, sempre que eu chego em casa, no meu prédio, eu observo que a maioria das vezes o elevador fica parado no andar que a última pessoa desceu. Eu jamais fiz isso, cara. Eu pego o elevador, subo até o meu andar e imediatamente eu retorno o elevador. Uma coisa básica, entendeu? Né? Faz parte de você. E eu não estou fazendo, isso não é mais que a minha obrigação. É só pensar no próximo que vai chegar. Exatamente. E de repente, como é que esse cara vai chegar, se tem a necessidade de acessar rápido o apartamento dele, entendeu? Deve, sei lá, no 18º. É igual o carrinho de compras, né, RG? Carrinho de compras. Então, o cara vai lá, carrega e vai rapidamente e bota lá, porque um outro pode estar chegando. São essas coisas. Agora, quando você fala de ser humano, tem um outro exemplo que tem que ser dado em cima do que você falou. Ao mesmo tempo em que esse pessoal todo fez essa manifestação, o país, esse país, a Colômbia fez tudo isso, e você fica se sentindo assim, legal, orgulhoso, tocado, comovido, ao mesmo tempo você pensa, como é que esses filhas de uma rapariga faz um movimento dentro de uma comoção nacional dessa, porra, pra sacanear e pra se beneficiar, cara. Como é que pode, isso eu tô falando dos nossos políticos que nesse momento tinha que dar o exemplo. Aí como é que você classifica e vai esperar o quê do ser humano, cara? É um absurdo. Eu entendo, RG. Eu acho que assim, até o brasileiro, de um modo geral, a gente está vivendo uma fase que ela é uma fase histórica, né? A gente, de um modo geral, a gente vem apanhando muito, de anos e anos, a gente vem numa coisa... A gente chegou numa fase que a gente falou, ah, meu, roubar é normal. O que é anormal pra gente vira um cotidiano normal. E o que os caras fazem é exatamente o que você falou, concordo em gênero, número e grau. O que aconteceu, que os caras não têm sensibilidade, não, vamos aproveitar que tá a tragédia, o desastre, vamos absurdo, fazer algo pior. Absurdo, absurdo, cara, e de assim, madrugada, velho, 5 horas da manhã, todo mundo lá, cara. Exatamente. Pô, os caras não trabalham de quarta porque tem que ir não sei pra onde, de sexta porque tem que voltar pra base, pra porra da cidade, pra base, pra não sei pra onde. Porra, 5 horas da manhã, velho. Eles estavam lá pra manipular uma coisa que fosse benefício pra eles. Dá licença. Mas assim, RG, é como eu te falei, eu enxergo o lado bom disso tudo. Enquanto, sei lá, não sei hoje precisar quantas pessoas estavam lá na Câmara dos Deputados. Ah, tinha um monte, viu? É que fosse 500. Uhum. É o que eu falo pra você, pensando em algo negativo. Tinha mais de quase 200 mil no outro lugar pensando em algo positivo. Então é o que eu falo, acho que quando você se ajunta num grupo de pessoas e pensa e foca, e sei lá, e se une para fazer algo positivo, eu acho que dá resultado. Não sei quando, pode demorar, a gente tem às vezes esse sentimento de angústia, de desistir, de se lamentar, mas até uma frase que eu ouvi num filme, que ela é muito importante, eu esqueci, acho que chama O Nascer do Sol, com o Bruce Willis, se eu não me engano, que é um filme de que eles resgatam algumas pessoas lá na África. Uma coisa que eles falaram, que é uma frase que eu nunca esqueço: para que o mal vença, basta que o bem não faça nada. É verdade. Então, acho que essa é uma frase que ela me puxou bastante, me traz uma coisa muito legal. Então, nisso, eu enxergo que as coisas, de um modo geral, do país, né, que você vê assim, a gente vai se jogando para baixo, mas ainda tem um fio de esperança pelas pessoas boas, sabe? Por isso, pela gente pensar ainda que a gente pensa no bem. O que a gente não pode fazer é se entregar, falar, não, deixa e vamos ver o que dá. Ô, Denis. Oi, Sombra. Fantástica a sua participação. Que isso, Sombra, fantástico. Uma beleza ouvir tudo que você falou aí. Eu tenho certeza que os ouvintes estão deliciados em ouvir o que você está falando. Com certeza. Porque a gente fala de futebol aqui, às vezes a gente faz umas incursões aí sobre os assuntos, né? Mas a gente procura não deixar muito carregado o programa, sim, porque as pessoas ficam já tanto saco cheio de tanta roubalheira, de tanta sacanagem. Mas aproveitando o momento, né, cara, não podemos deixar de falar, e você falou muito bem. É, desculpa o desabafo aí, não era isso que eu queria, né? Eu queria, mas obrigado, eu queria hoje falar, irmão. Eu queria hoje ligar como eu liguei das outras vezes, brincar com o Mano, com o Mota, com o RG, com o Rude, sabe, com o motoboy que tá aí, com o Bá, que nós, a gente esquece de falar do Bá, mas eu acho uma pessoa, nunca tive o prazer de conversar com o Bá, mas percebe por poucos tons de voz que é uma pessoa em hoje. Às vezes a voz engana. É, não acredito não, mas é gente muito fina. Nisso não, hein? É gente fina, São Paulino, valeu, gente fina. Valeu, viu, Denis? Um abração aí pra vocês. Obrigado. Não vou falar nem do meu tricolor hoje aí, que eu não tenho nem pensamento pra isso, não quero mesmo falar. Uhum. Ligo numa outra oportunidade, falo do meu tricolor aí, que eu amo bastante, mas... É nóis. Agora vai, hein, São Paulino? Agora vai. Vai. Nosso Pelé tá lá, nosso Pelé tá lá. Confiante, se Deus quiser, vai sim. Mas mais uma vez aí, Sombra, todos vocês aí da mesa, obrigado aí pela oportunidade, obrigado por vocês fazerem o bem pra muitas pessoas aí, que até a gente tem várias declarações de pessoas que estão acamadas, ouve vocês aí e tal, vocês fazem um bem aí pra população, que a gente precisa disso. Desculpa mais uma vez aí por ter emocionado aí. Together, velho. Tamo junto, velho. Tamo valeu, junto. Irmão. Obrigado, viu, cara? Que precisar, tamo junto sempre. Valeu por você ser esse cara aí. Obrigado, mano. Sombra, valeu. RG, valeu. Mota, Bar. Obrigado, valeu, cara. Motoboy, Rude, é abração nós. Aí. Que Deus abençoe todos vocês. E se Deus quiser, ver que dia que é o que vai ser. É, deixa eu te avisar antes. Não esquece de mandar um e-mail pro bar@97fm.com.br, tá? Vou mandar pro Bar lá. E aí a gente vai se falando. Tá bom. Valeu. Um abraço pra vocês. Obrigadão, viu, meu? Valeu. Com Deus. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. Valeu. Esse é o Estádio 97. É a participação do Denis, torcedor de São Paulo, aqui no Estádio 97. No oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Ó, quem liga aqui e falar, consórcio Honda é fácil, barato, sem juros, ganha um par de ingressos para participar do Estádio 97, dia 12, lá no Banco Honda Hall, com tudo incluso, entrada, comida, bebida, além de um lindo kit da Honda. Também HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. www.nissan.com.br. Vamos falar de Nissan, Narigudo? Olha só, amigão, se você está pensando em trocar de carro, é bom fazer uma escolha inteligente, tá certo? E a Nissan te ajuda nessa. Nesse mês, você pode ter o Nissan March 1.0 2017, o mais ágil da categoria, com uma pequena entrada de R$ 7.900 e parcelas de R$ 699. Aproveite e passe numa concessionária para você conhecer o lançamento do ano. Eu estou falando do Nissan Kicks. É isso mesmo, o SUV mais desejado. Ele traz o melhor da tecnologia japonesa inspirado nas cidades brasileiras. Ele tem painel intuitivo e multifuncional, além de uma central multimídia e câmera 360 graus. E mais, ele oferece um jeito eficiente e fácil de se mover pelas ruas. Tem um design super arrojado, bancos com tecnologia zero gravity e até 3 opções de cores internas com acabamento premium e uma série de cores externas. Vou dizer um negócio para vocês, esse carro é realmente incrível. Vale a pena, vai lá fazer um test drive. Quem testa, compra a Nissan. E pedestre, use sua faixa, hein? Boa, use sua faixa. Né, mano? Opa, isso aí, Sombra. Motoboy veio cheirosinho? Ah, tá cheiroso. O cara não é bobo, né, mano? Ele trabalha lá naquela clínica lá que ele acabou de falar 18 vezes o nome, velho. Tondelli. Acha que ele vai clínica dar boi? Tondelli. Acha que ele vai... Tem que garantir o peixe, né, mano? Não, tem que ser, irmão. Opa, tem que ser. O leite das crianças. E não pode entregar a dentadura fedendo, né, velho? Senão o cliente vai falar, maluco, você é louco. Você com essa asa vai me entregar essa dentadura que eu vou pôr na boca. Vai saber esse seu sovaco aí. Você é louco? Essa asa. É, RG. Se liga, mano. Se liga. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar a corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo, amigão, quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, inclusive nosso amigo motoboy, que ficou o dia inteiro em cima da magrela, mano, não pode vacilar não. E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozana inova e traz o desodorante Bozana Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. Agora, a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Não vacila não, cara. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Mas te dá muito. Mas te dá muito mais proteção. E ó, lembrando você, amigão, ouvinte do Estádio 97, que ligar aqui dizendo o seguinte, anota a frase aí, ó, não vacila não. Pegou a caneta, pegou o papel, aqui, anota aqui. Aí, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Você leva pra casa um kit top e exclusivo do desodorante Extreme. Tem que falar a frase, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Vó, rapidinho, é verdade? Eduardo Batista é o novo técnico do Palmeiras? Olha, ou não é oficial? Tudo em... Não, oficial não é, porque ele vai ter o desligamento amanhã. Inclusive, a Ponte Negra já marcou uma coletiva. Ponte Preta, vó. Preta. Pra amanhã à tarde. Ah, mas diz que ele fica até o fim do campeonato, não, sim, né? Sim, mas o que é mais um jogo, né? Sim. Mas aí eles já marcaram pra avisar amanhã que ele vai. É, não sei, né? Tem time querendo até cancelar a rodada. É, então. Então, né? Então, ele... Time. Agora, divide as opiniões. Você gostou, né, vó? Dentro dos meninos que tinha, eu acho que é a melhor apostinha, né? É, um cara novo, gente, né? Tá surgindo. A posição mais complicada pra arrumar no futebol não é nem de jogador, é de técnico. É. Sim. É. É a mais complicada. É o que o Lolo falou, perdemos o Lucha, né? Fica difícil. Cuca. Não, Cuca. Pessoal, o ano tá acabando, 2017 já está aí. E provavelmente você já fez os seus planos pro próximo ano, certo? Mas que tal, dessa vez, fazer planos que você vai conseguir realizar? Como comprar uma Honda nova? Isso mesmo, com o consórcio Honda, você realiza a compra ou a troca da sua motocicleta de uma forma programada e com parcelas que cabem no seu bolso. É o jeito mais fácil e barato de realizar esse seu plano. E o melhor de tudo, você não paga juros. Olha só que moleza, com parcelas a partir de R$ 104,00 mensais, você realiza seu sonho de ter uma moto Honda. E o melhor de tudo, você não paga juros. Não perca tempo. Vá agora mesmo a uma concessionária Honda, faça o seu consórcio e comece 2017 realizando o seu plano. E não se esqueça, os primeiros 3 ouvintes que falarem consórcio Honda é fácil. barato e sem juros, conquistam um par de ingressos para participar do Estádio 97 no Banco Ronda Hall, que vai se realizar ao vivo no dia 12 de dezembro, tá bom? É, com tudo incluso, entrada, comida, bebida, além de um lindo kit da torcida Consórcio Ronda. Ô, mano, é verdade que o Corinthians está cogitando entrar com a camisa verde também, do Chapecó? É, existe a possibilidade sim, Motinha. Tá ganhando força aí na diretoria do Corinthians aí, essa ideia aí que disseram. Mas, infelizmente, também tem aquele lance de patrocinadores aí. Você precisa conciliar com uma série de situações, porque a empresa que muitas vezes paga caro para estampar a marca na camisa do clube, muitas vezes até entende a situação, mas ela quer ter também o nome dela divulgado. Mas enfim, pode ser que tenha até o bom senso de aceitar, viu, mano? Porque o Palmeiras, você viu, tá todos é que do Palmeiras é mais fácil, né, RG? Porque o Palmeiras ele tem uma grande empresa que patrocina, que é praticamente parceira do clube. Não é uma cogestão, porque o dono também é palmeirense e está sensibilizado com a ideia. Mas geralmente é uma pessoa que, às vezes, aí comanda uma grande multinacional ou então um banco, alguma coisa do tipo. Ela esbarra numa série de fatores aí que ela precisa prestar conta para conselheiros ou então precisa prestar conta para acionistas da empresa. E muitas vezes acaba esbarrando. A ideia eu acho louvável, acho legal. Não acho. O master do Corinthians é caixa, mano? Porque o do Chapecó né? É, o Corinthians ele já teria uma facilidade, né? Eu acho que uma situação dessa todos iriam aderir, cara. E outra, RG, olhando aí pelo lado comercial, claro, eu tô fazendo essa avaliação aí pelo lado comercial, mas pelo lado físico da empresa, o lado do varejo, seria muito ruim para qualquer empresa se negar ou se opor a uma situação como essa. Por isso porque mesmo. Ela cria uma rejeição gigantesca perante o público. Por isso mesmo. É isso aí. Muito bem. Bom, vamos agora com a torcida. Torcida não, né? A gente vai agora com o momento sem parar. Momento. O sem parar agora funciona com um único adesivo, é mais tecnologia, muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro, toca as Drubal, três ligações, que nem o sem parar, ligeiras. Bora. Rapidinho. Ó, negritude, hein? Domingo da Zinta. Quem que é esse aí? Netinho, pô. Netinho de pau, né? Nessa época ele não tinha sentado a mão na mulher ainda lá. Aí você mentira, hein, mano? Você gosta do Netinho? O motoboy. Pão. Da periferia, né? Aí, mano. Hã? Né? Truta do Mano Brown. Não, isso aí. E o Mano Brown? Tá aí hoje? Tá aqui hoje. Aí eu vou chamar ele, mano. Você sabe... Não, mas você sabe onde é que, mano? Onde eu faço minha dentadura, mano? Aonde? Aonde, eu Mano Brown? Eu não tenho dentadura, mano. Era só pra te zoar, né? Fala aí, mano, firmeza total. Mano Brown, e aí? Como tá a quebrada, Mano Brown? Mano, se você não sabe, é porque você não tem que saber, tá ligado? Você não é de lá, mano. Se fosse, mano Brown, eu tive no Capão ontem. É nóis. E aí, mano? E é o seguinte. É assim. Tá tranquila a quebrada. Elias Mas. Fatura. Fatura da Vigatec. Pronto. Ah, a Vigatec. É. Tem umas obras e tal. Outro, vai. Vigatec tem umas obras grande por lá, Zona Sul. O pessoal faz escoramento de obras, escoramento de pontilhão e tal. É o homem merchan. Merchan. Você é o moto merchan boy, cara. Exatamente. Sombra, eu vou descolar um merchanzinho do Itaú pra você. Aqui, tem aí, ó. Não. O Itaú é meu patrão. Não, patrão não Alexandre lá. É, tá. E tal. Aí eu pensei que ele fosse falar assim, Sombra, eu vou descolar, mas o que não descola nunca são os adesivos do Carlos Roberto lá. Exatamente. Os melhores adesivos pra sua empresa. Os adesivos. Final do negócio de empresa, velho. Adesivos é com a Ace Sign. Aqui, em Santana. Opa! Os caras fazem... Adesivo. Porra, cada machadado é uma minhoca. Se mandar o carro da rádio lá pra adesivar, adesiva? Adesiva todinho. É mesmo? Preço bom, bonito e barato. E faz permuta ou não? Faz permuta? Faz propaganda na Rádio Energia. Você não sabe. Demorou. É? Demorou. Boa, demorou. A proprietária barato. É a Fátima lá. Fátima, seu Gerson. Um beijo pra Fátima, pro seu Gerson. Pode beijo, falar com o pessoal. Cara. Fala com o Tiagão lá, o vendedor. É bom, bonito e barato. Só não é mais barato que a esfirra de Edberto lá na Ponte de Guarulhos. É verdade. Pontilhão de Guarulhos sem a esfirra de Edberto não funciona. E o bom é que ele já é boa. Ele já intermedia também. Sombra, liga lá. Negociador. Ace Sign. Vou ligar. Pode ligar, pode ligar. Ele já faz o esquema. Procurei com moto adesiva pra colar na moto. O cidadão não tinha adesivo da energia. Vai tanta gente no pedágio, brincadeira? Véio. É a crise. Passa na Easy Sign. Por que ele não abre uma agência, né? Ele poderia abrir a W Motoca. Tem a W Macan, você poderia fazer a W Motoca. Você é um cara visionário. Aí, ó. É? Demorou. Ele já tem os contatos aqui com a rádio. Pronto. Você procurou e não achou. Agora você quer achar. Entra no site Busca Guarulhos. O maior site de busca do universo. Vai, Batoré! É do Motoboy, Ramildo! É nóis! Ainda tem umas parcerias aqui ainda, só. Beleza? Como que você vai falar das suas parcerias aí? Sensacional! Guarulhos inteiro mandando mensagem pro cara. Nossa, os caras falando, fala de mim. Sombra, eu te desafio. Hoje você tem pelo menos mais 5 mil ouvintes fiéis. 5 mil, tô te falando por baixo. Pra mais 5 mil? 5 mil. Minha rede social tá bombando, o WhatsApp bombando. É maior que a torcida da Luz, já conseguiu pra gente mais que torcida da Luz. Com certeza. Esse cara parece a camisa do brasileiro. Sombra, me contrata. Só tem merchan, lembra da camisa do brasileiro? Sombra, me contrata que eu quero ficar rico igual você, irmão. Não, mas você podia virar político, cara. Ó, se ele tem 5 mil contatos pra vereador, você consegue entrar, cara. Verdade. Quantos votos ganham? Lá na minha cidade, em Guarulhos, com 4.500 você entra. Aí, ó, você já tem 5 mil, você tem 15 lambuja. Mas você não vai roubar, não, né, velho? O problema é que eu não tenho esse dom aí. O quê? Não, roubar? Eu sou do lado bom. Tem que ter estômago. Tem. Entendeu? É que você entra com uma cabeça boa e lá dentro é complicado. Chega no cofre... Você tá tumultuando aqui, é o momento sem parar, cara. É verdade. Ele já vamos foi. Falar com o ouvinte. Ele é o sem parar, velho. Você é o sem parar? É nóis. Vamos falar aqui, mano. Alô. Boa noite. Oi, boa noite. Quem fala? É Andréia de Pinheiros. Andréia do quê, por favor? Andréia Nelson, maninho. Corintiana, mãe. Ah, corintiana, Andréia? Tá maluco, Bá? Não, ó, o Bá gritou aqui no fundo que você era corintiana. E quantos anos, Andréia? Doente. É isso anos? Aí, mas hoje eu sou chapé. Boa, Chapé? Tá certo. Boa. Eu sou Chapé. Pode botar o hino da Chapé aí. Boa. Ah, hino aí. Da Chapé. É. Pô, André, que tragédia, hein? Nobre, nobre. Hoje todo mundo tinha que entrar dizendo que é Chapé. Eu acho que é zero perto do que a gente pode fazer. Verdade. Mas todo mundo que gosta de futebol e torce, imagina, eu sou realmente palmeirense doente, tô muito feliz com o título. Chorei pra caramba no domingo, sofri. Segunda-feira gastei o dedo de tentar ligar aí, não consegui. Comemorou um dia, né, praticamente, né? Porque depois não dá nem pra... É quem tava falando, alguns palmeirenses estavam até falando isso, né? Pô, é, comemorou um dia, assim, porque no outro dia já vi... Quem ama futebol vai além disso, né? É, exatamente, é isso aí. O Palmeiras vai ser sempre a minha campeão, e o ano que vem tem outro, e segue o jogo, tá registrado, né? Não tem jeito, né? É, e assim, o que ficam são as vidas, né? As vidas de quem fica, literalmente, né? Quem foi, descansou, a gente sabe que dói demais. Ouvir o Mano chorar, ver o Benja chorar, é como se fosse uma extensão da nossa casa, né? Sim. É, eu estive aí no Outubro Rosa, participei com vocês ao vivo. Eu ia dizer que foi um dos grandes momentos do meu ano, assim. Foi maravilhoso, foi joia. Até hoje eu tenho repercussão das pessoas falando, pô, você foi lá, como foi bacana e tal. Eu sei que amanhã vai ser dia de novo do pessoal falar. Mas a gente ouve vocês todo dia. E foi você que foi no meu show? Desculpa te interromper. Não fui, Rui. Não, porque parecia a voz da menina que foi duas vezes e ela veio aqui no... Não, no dia que eu fui aí você não tava, vovó. Desculpa, você tinha ido fazer o bolo de fubá lá. Vovó não tava, desculpa, viu? Continua, amor, eu interrompi, vai. Então, não, gente, não é nem pra tomar o tempo, porque eu sei que é um momento sem parar e a gente também já conhece tanto o programa que é um espaço da nossa casa, como eu falei. Então vamos respeitar o ritmo aí também de vocês. Mano, um beijo no muito seu coração. Muito obrigado, viu? Obrigado. Levanta a cabeça, sacode a poeira e dá a volta por cima, mano. Ah, é isso com aí, certeza. É aí. Com o tempo a gente vai readquirindo aí. Você dá conta, cara. Cê obrigado, é viu? Isso. A dor a gente sabe que é muito grande. Quem já perdeu gente perto, gente próxima, sabe como é. Então, verdade. Quem tá falando é quem também já sentiu. Uhum. Mas, meu, a vida segue... A vida se renova e graças a Deus pela renovação da vida. Queria desejar aí um feliz final de ano, se é que isso é possível. E um 2017 incrível para todo mundo. Dizer que a gente está na frequência da Energia 97 do Estádio 97. Boa, valeu. Muito obrigado. Sombrinho, um beijo. Beijo. Beijo, vovó. Beijo. Amor, pai, para aí, amor. Chega de quebrar retrovisor, pelo amor de Deus. Hein? Não, não, a gente vai não quebra. Mas a gente quebrar, só retira os não utilizados. Eu, Toninho, se quebrar o retrovisor, vai no Toninho lá em Guarulhos. Vizinho, né? O RG é meu vizinho aqui da região do Sumaré. Beijão, cuidado, André, com a luneta do RG, viu, André? Ó, palmeirense. Oi. Ele tá com um sorriso hoje, ó, novinho. É, tenho por certeza que ele tá com sorriso novinho. Tenho certeza que sim. Por quê? Da Tondelli, né? Ah, Tondelli. Clínica Tondelli. O Brasil inteiro já sabe, Sombra. Ó, eu ainda não tô precisando, viu? Mas quando eu estiver nessa área aí, eu vou... Ah, vai lá, vai lá. Eu vou dar até... Hoje eu vou dar um cartão tapa na camurça pro RG. Porque hoje ele vai chegar em casa, vai arrebentar. Vai arrebentar o bico do bully. Ah, mas pela... hoje a luneta vai funcionar. Vai. Não, o que tava empoeirado hoje... Mas o infeliz, pela qualidade dessa dentadura aí, isso aí não vai pegar ninguém não. Não, é boa. André, é um beijo pra você, viu? Um abração, sou sua fã, você é o cara aí. Valeu, obrigado. Uma maestria... Ímpar, parabéns. E, cara, vamos aí, 2017, tamo junto. Bora energia, bora estádio. E precisar de palmeirense pra representar o Palmeiras, pode chamar que nós tamo junto. Tá bom, ah, então. Você também, um beijo. Parabéns aí pelo que você tem postado, escrito. É muito legal. Ô, Délia, obrigado, Délia. Você gostou do Eduardo Bautista? Só responde isso. Ah, eu gostei, viu, ô, vovó? Eu acho que tem tudo a ver com o novo momento do Palmeiras. Eu acho que funciona. O Cuca deixou lembranças, deixou saudade, mas como a gente acabou de dizer, é vida que segue. E ele vai cuidar da família dele, que também tá muito justo. Então, vambora, né, gente? O futebol é a coisa menos importante dentro das mais importantes, né? Alguma coisa assim, isso aí. Lá. Então, vamos em frente. É isso vamos aí. Em frente. Boa. Valeu, André. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado. Vamos ao segundo ouvinte do Momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Toca, Asdrúbal! Razão Brasileira, é isso aí, ó. Hein? Não, Razão Brasileira, né? A música é mais conhecida que a banda. Essa música... Qual que é a música? Que é famosa, é famoso grupo de um hit só. Eu não sei se é no hit mais, só, né? Eu não sei se é, seria sacanagem eu falar. Tem mais, tem mais. Mas até o nosso Ricardinho, empresário do Crigo, que ouve o programa, manda um WhatsApp pra mim. Mas eu lembro muito bem dessa música, assim, da banda já. Mas é a música do Razão Brasileira, não é? Essa Sim. música? Ah, é. Então, alô, vamos ver. Alô? Quem tá falando? O Wallace. É o zagueiro? Não. Aquele cara é ruim também, nossa. Ruim, hein? Nossa, o cara é horroroso. E o Wallace do quê? O Wallace de Castro Santos. E quantos anos, Wallace? 23. Aí, RG. 23. É, mano, fala-se por aí que de repente... Boa, RG, boa. De repente... Nota 10! Ó, 10 aí. Tá bom. E ele não tomou nada aí. É. E, ô Wallace, qual é o seu bairro? Eu moro na cidade de Carvalho. Aê, Carvalho. É a região do Alezinho, hein? Alezinho sumiu. Alezinho sumiu. E começou a causar tanto que até o personagem eu parei fazer. É mesmo, Ruth? Apanhou por aí por causa do Alezinho? Fica a dica, viu, Batoré? Sacanagem. Cara, eu tô te adorando aqui no Twitter, hein? Joia. Vamos fazer uma parceria boa com o Sombra. Mas com quem? Quem que vai fazer a parceria? Nós quem? Fala o nome, aproveita. Tem um pool de empresas. É o seu dia, motoboy. É o dia do motoboy. Hoje deveria ser feito o dia internacional do motoboy. Depois da com certeza, tá decretado. 200 mil motoboy em São Paulo. Hoje é o dia... Como é que é a música do motoboy? Deus, salve o motoboy, livre ele do chão que dói. Rap Sensation. Pode jogar aí. Agora, viu, mano? Se você quiser ouvir uma boa música, tem um bar muito legal chegando em Guarulhos lá. Qual? Ah, o bar da nossa querida Tondelli. Bar Tondelli, na entrada de Guarulhos. Vai lá, família Tondelli. Abraço pro Eduardo. É verdade. Pro Jorge. Merchan Neves. Pra Regina, pra Jussara também. É o cara. Todo mundo que trabalha com Rude. Vai, mano, é com você. Deixa eu te perguntar, Rude. Você não tem... Momento sem parar, velho. Amém. Peraí. Ô, amigão, qual o seu bairro? Você falou é a cidade de Tiradentes, né? Zona Leste? Cidade aí, cara. Carvalho, mano. Aí, Carvalho, é isso aí. Tá do lado aí também, é nóis. Sim. E trabalha com o quê, cara? Eu sou coordenador de TI. Boa, TI tá em alta no mercado. É isso aí. E torce pra quem, parceiro? Pro Verdão, mano. Ah, é parmeirense. Aí, mano. Vó. É do Parmeira, vó. O coração de todo palmeirense, acho que tá dividido. É, tá dividido. Chapecoense e Palmeiras. É. Certo? Eu queria só colocar uma questão pra vocês. Sim. O Palmeiras colocou a possibilidade de jogar com a camisa do Chapecoense, né? Jogará, parece que jogará. Sim. Mas com essas declarações do presidente do Inter, cara, eu queria muito, de coração, que o Palmeiras perdesse esse jogo pro Vitória. Só que vai ficar chato o Palmeiras jogar com a camiseta do Chapecoense pra homenagear e perder esse jogo, né? Ah, pode empatar, já tá bom. Mas eu penso... O Vitória vai jogar com o Chapecoense eu também. Eu penso que o resultado é o menos importante, viu, velho? Sim, claro, claro. Mas o presidente, ele foi infeliz nessa declaração dele, né? Você sabe, Wallace, eu tava pensando assim, pô, seria legal se o Palmeiras, pensando assim, no primeiro momento, passou rápido, eu falei assim, pô, seria legal se o Palmeiras entregasse o jogo pro Vitória. E o Figueirense entregasse o jogo pro Sport. Claro. Né? Que aí não tinha jeito, caía mesmo. Mas aí ia estar se nivelando. Aí, pensamento ruim, aí, né, velho? Não é questão de pensamento, é aquela coisa, você tá praticando. Tá igual. Uma, é a famosa pedra no telhado. Uma imoralidade. É a pedra no telhado do outro. Mas, entendeu? Sombra, quer dizer, na bola o Inter já caiu, esquece. É. Eu também penso que não vai precisar de. Tomara, Rudi. Tomara. Claro. Só mais uma questão, eu acho que todo brasileiro agora tem um segundo time, um terceiro time no coração, que é o Atlético Nacional. Então acho que todo mundo vai estar torcendo eles para no eles, Mundial, né? Mundial, claro. Dia 14, ah, com certeza. Estreia dia 14 de dezembro. Atitudes nobres. Eu concordo com vocês, eu vou estar torcendo e muito agora pro Atlético Nacional. Mas só com relação ainda à última rodada do Campeonato Brasileiro, se o Fluminense não rebaixar o Inter... O povo, em geral, vai ficar com mais raiva ainda do Fluminense, mais do que já tem. Mas é verdade, porque cabe somente ao Fluminense. O Inter hoje, gente, ele já tá na zona de rebaixamento. É o primeiro dos que caem ali, tá certo? É o 17º do Campeonato Brasileiro. Sim, Se o Fluminense fizer o papel dele, independe o que vai fazer o Sport, independe do que vai fazer o Vitória. Então cabe ao Fluminense tentar tirar um pouco do ranço que o povo brasileiro tem dele. Mano, é só empatar que já rebaixa. Mas eu acredito que Sport e Vitória farão os seus resultados. Tomara, porque pra não depender do Fluminense. O Marinheiro vai jogar com o Alioli, com o Rafael Marques. Desencanado. É verdade. Pro Vitória, é o jogo da vida. Né? O Beijinho lá do Vitória. Marinho. Isso. Não é Beijinho, é Marinho. É Marinho. Marinho. Ele tá com ódio Marinho. Mortal do Internacional, velho. Nossa, velho. Do Internacional, não, né? Do cabeça de bagre lá do Fernando Carvalho. Muito obrigado pela sua participação aqui no Momento Sem Parar. Claro. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, ganhou um kit exclusivo do desodorante Extreme. Gostou do Eduardo Bautista ou Norberto? Bolinha, Dilson, e Norberto, Eduardo Alencar, muito obrigado aí pra vocês e parabéns pelo programa. Muito obrigado. Valeu, cara. Fera. Norberto, gostou do Eduardo Bautista ou não? Então, eu, sinceramente, eu preferi o Luxemburgo, né? Eu acho que ele é aquele cara que conseguiria manter as rédeas dos jogadores, mas vamos ver o que vai dar. Valeu, beijo. Valeu. Obrigado. Vamos lá, mais um ouvinte, terceiro ouvinte, momento sem parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Toca, Asdrúbal! Ah, é só pra contrariar, né, velho? É, chicotada na barata dela. É, já deu muita chicotada, aí. Tá meio remix, O Mota nunca deu uma chicotada na barata. Mas já levou. Já. E não já tem barata. Já não, mas deu uma chicotada na barata? Uma vez, sim. Uma vez só, larga de ser mentiroso. Não, foi só uma vez pra experimentar. Para de mentir, Motinha. Cala a boca, vamos com você, seu tonto. Porque hoje eu tô por aqui, ó. Motinha, você é macho, irmão. Você é macho. Você é macho. Pegar lá na garagem. Você é macho. Eu tinha 18 anos de idade, eu não entendia o sentido da barata. Tá achando que era barata. Nada mais puro que uma criança. É, exatamente. Quantos anos você tinha, Rui? Ah, não sei. Essa música é de que ano? 18 ele tinha. 93, 94, não é? 94. Anos, deixa eu ver aqui. Ele não sabia que era barata. Que ano você nasceu, Rudi? 84. Então você tinha uns 10 anos. Mas eu não sei se é de 93 essa música. Mas é, 93, 94. Quando você descobriu o violino, você ficava muito tempo lá no... É a pureza da criança, RG. Não, é a pureza da criança. Eu nunca tive pureza, não. Pureza. Ou o mano querendo fazer piada comigo. Eu nunca tive essa pureza, velho. Essa covinha linda. Esse Rudi, não aproveitava a irmã que devia ter umas amigas boas. Mas eu vamos lá. Nascida, alô? Seu louco. Não. Alô? Alô? Alô? Alô? Hello, você que ligou, diga alô. Hello, vamos puxar mais um ouvinte aqui, vamos ver. Alô? Alô? Quem fala? Marcelo Lima Dantas. Marcelo Lima Dantas. E quantos anos, Marcelo? 45. 45. Isso. Boa, aí RG, o Marcelão aí, 45. Mano. É, mano, são tantas lembranças que às vezes a gente fica... Já tirou de 45, RG? Já fez o quê? Ó, oh, só nota alta, RG. Hoje... Já tirou de 45? Ah, vem na testa, velho. Não, só de 38. Vou te trazer uma Desert Eagle pra gente atirar aqui na garagem. Aqui na garagem? Dá um tiro naquela parede aqui na garagem. O mano quer transformar a garagem da rádio no stand de tiro. Não, a gente faz num sábado que não tem carro aqui. Eu gostei da ideia, mano. Bota o Olavo pra segurar. Bota o Olavo pra segurar. Eu trago um alvo aí também. Você bota as fotinhas do Mota? É, porque aí sim. De verdade, tá ok? Aí anima de acertar o alvo. É. O Sombra... E é fácil de acertar o alvo. Tranquilo. Respeita o Mota. Você tá sua mãe. O Sombra fala que não gosta de pagode, mas ele acertou de 93 a música. Porque eu trabalho em rádio. Ele sabe, ele acompanha. Você gostava, Sombra? Não, pelo amor de Deus, não gostava, você tá louco. Mas o Sombra sabe tudo que é sucesso, sabe tudo que tá acontecendo. E o Sombra é de bom. Ô Marcelão, qual o seu bairro? Fala, mano. Capão Redondo. Deixa eu falar uma coisa aí. É nóis. É nóis, mano. Vamos ler o nome da avenida aqui do Capão, velho. Elis Márcio. Não faz isso, cara. Capão Redondo é meio pesado o negócio. Como é que é? O nome foi? Da avenida, mano. Elis Mas. Isso, mano. Elis Mas. Mas o que eu falei? Verdade. Ele falou Elias, mano. Quem Nossa, falou? O motoboy. O motoboy. Ah, esse é doido. Na empolgação. Elis Mas. Ele tá muito empolgado. Desculpa isso. Ele. Esse é doido. Do lado esquerdo. Agora vai fazer propaganda do GPS. Até do seu lado. O lado esquerdo da Itapsirica ali. Você tiver... É, isso. Você ficar com moral na quebrada. É nóis. Pede desculpa, mano. Moral na quebrada. Esse cara que vem de Guarulhos e quer bancar de entendidão do Capão, né? Sabe, claro que sabe. Periferia é periferia. Periferia é periferia em qualquer lugar, né, mano? É, lógico que é. Opa, daquele jeito. Mano. Agora você não quer se perder com o GPS que já da foi. Família Tondelli. Fala aí, mano. É o melhor GPS da região. O mano que já foi periferia entende eu ainda periferia. Sou, eu ainda sou. Já foi. É mesmo? Ah. Eu tenho green card pra andar da classe A à classe E, mano. Será, você mano? Você que no guarda-roupa dele tem o kit periferia. Hoje eu vou usar roupa de periferia, porque ele não usa mais. Imagina, né? Velho. Tem várias calças da gangster. É o que eu falei pro Mota lá no pedágio. Ele playboyzou, filho. Filhão, aqui o bagulho, passou, aqui o bagulho é louco, mano. É de moca pra Tatuapé. É, eu ando qualquer pico, mano. Mas... Olha, Matantas. Torce pra quem, parceiro? Pô, cara, sou São Paulino, mas puder colocar o da Chape. Ah, da Chape. Boa. Boa. Tem seis anos que eu não ligo, não falo com vocês. Você é ouvinte antigo, nossa, muito antigo. Já fui aí e uma pena o Benja não tá aí, que o Benja gosta de mim pra caramba, mas... Ai. Enfim. Já senti que gosta. Deu problema. Ama. Tem uma maldadezinha aí, hein? Sabe o que foi? Eu brinquei, não, pra te falar com o Benja fora do ar. E aí, quando ele me atendeu, eu falei, Benja, eu quero te vender um imóvel, cara. Nossa, ele ficou maluco. Todo mundo falava que ele tinha grana, pra caramba. Eu falei, vou zoar ele, né? Vou tirar uma outra. Não, mas agora ele sabe mudou. Que é? Eu tô com um imóvel aqui, um elefante branco, é coisa linda. Cara, ele ficou maluco. Aí depois ele ficou... Pô, o cara queria me vender um apartamento. E o pior é que ele cai na pilha, velho. Ele cai, eu sei que ele cai. Ele fica louco, mano. Mas eu vejo gente boa. Eu já encontrei uma vez, eu tive aí na rádio, conversei com ele, tenho foto com todos vocês. Aí vocês fazem parte da minha vida há muito tempo. Mas você sabe, 99, cara. Ô Marcelo, o Ben já fez o curso aqui do Impretzel. Paz e serenidade no rádio, né? É verdade. Mudou muito, mudou muito. É o Benjinha, paz e amor agora. Eu imagino, agora com essa câmera aí, cara, denuncia o humor dele aí com o coitado do Rude, hein? Já quase abriu tantas vezes. Véio. É, Dudu Motinha, é absurdo isso aí, tá ok? Que o Cassudo sumiu. Não, mas vamos falar do Mota. Por via das dúvidas, fala do Mota. É verdade, eu sou frameado. Você tá bem? Saudade. Mas eu cuido do bem maior dele, que é a mamãe. Como é o sexo na terceira idade? Não! Terceira? Porra. É muito bom. É com a sonda. Fazemos posições como frango idoso assado. Frango idoso. 69 em slow motion. Você faz um frango polonês? E fazemos um frango. E ao invés de papai, mamãe, é vovô e vovó. O Kama Sutra dele tem duas posições, tem duas páginas no livro. Faz uma feijoada de frango, Carçugão? Faço uma feijoada. Um dia eu pedi pra Rebe me dar um tapinha e me deslocou o ombro. E o filhão não veio ajudar? Ah, um filhão? Filhão, filhão do Vegeta. Às vezes ele vai lá e coloca no lugar de novo. Cuidado. Filhão, vai lá, vai lá. Bota em cima. Cai Guarulhos. Filhão, vai lá e encaixa tudo. O Rude não presta, gente. E nada desculpa, como fazer sexo em cima de um andador. Nossa. Bom, gente, mas como a nossa amiga palmeirense aí disse, eu já conheço bem o andar do programa aí. Eu sei que vocês estão com tempo já bem curto, tem muita coisa pra falar. Nada, aí. Até meia-noite nós estamos aqui, irmão. Tô gostando da brincadeira. O motoboy fica fazendo propaganda. Tô gostando, agora demorou. Peraí, o novo sócio do Zé agora? É, com certeza. É. Opa! Vamos fazer uma parceria joia, é, para ambas as partes. Ó, falando em joia, a família, a joia. O grande grupo Tondelli tem uma casa de joias linda lá no centro da Praia Grande, hein? Abriu agora, lá, é bom. Ele coloca um brilhante no dente, ele coloca um brilhante no dente. Como, a dentadura com brilhante. Como diz, em breve as cantinas Tondelli. Como diz, como diz meu vizinho, esse RC Deaz, ele é avô, velho. Oh. Ah, é. Mas deixa eu me garantir lá no encontro de vocês aí, com o Torcio Honda, é fácil, é barato, sem juros. Mas encontro com a Fátima, viu? É, quero estar lá com... os pés de galinha, quero né, estar lá com vocês lá, dia 12, lá, pra William largou, né? Poder prestigiar lá. Bem, valeu, cara. Qual o e-mail mesmo que eu tenho que mandar? Que ba@97fm.com.br. Fechou? Fechou. Quero deixar um abraço pra vocês mais uma vez, dizer que eu sou fã de vocês já virou redundância, porque eu faço propaganda do programa há muito tempo. Boa, velhinho. Sou ouvinte, gosto de vocês demais. Obrigado. Eu sempre procurei trabalhar até em horários assim, que 5h30 eu estivesse saindo do trampo para poder ouvir vocês aí semanalmente. A gente fica na ansiedade. Desestressa, no final, né? De semana, para chegar na segunda e poder ouvir a tiração de barato. Com vocês eu aprendi a ser torcedor, eu sempre digo isso. A gente era meio louco aí quando era mais jovem, mas ao longo do tempo eu aprendi a ser torcedor, porque vocês me ensinaram a torcer, tirar o barato e aceitar. Quando o meu time perde, as pessoas tiram barato. Você viu que não vale a pena, né, velho? Exatamente. É tão curto, tão rápido que não vale a pena. Eu fazia parte de torcida organizada, hoje não tem mais isso, né? Eu sei que em torcida organizada tem muita gente boa também, porque eu conheço. Mas eu aprendi a ser torcedor de verdade depois que eu conheci vocês. E deixar um abraço pro povo chapecoense, dizer que a gente tá junto, que em oração, da forma que a gente puder ajudar... É, a gente vai estar aqui em oração e torcendo por eles lá, que isso eu sei aí. Que essa hora deve estar muito difícil. Então, um abraço para toda a nação chapecoense. Obrigado. Boa. Valeu, beleza, irmão. Obrigado, fiquem mesmo. Com obrigado. Deus aí, viu? Grande abraço. Obrigado. Abraço. Força, velho. Força. Valeu. Essa hora, eu sei que é difícil, mas força aí. Abraço falou, a todos. Obrigado, mano. Tchau. Falou, pera. Satisfação. Obrigado. Esse foi o momento sem parar. É, já notou como às vezes basta um adesivo para começar uma revolução? Por exemplo, veja o que representou o Paz e Amor para a Liberdade de uma Geração, ou o No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila, e a bolinha amarela e sorridente do Smile fez muita gente sorrir por aí. Pois é, pessoal, agora quem está revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por esse adesivo moderno que vai deixar o seu carro ainda mais bonito. E com a praticidade e comodidade que você já conhece. Se você ainda não tem, opa, tá esperando o que para fazer o seu? Procure já uma das lojas Sem Parar, troque ou adquira o seu Sem Parar, acesse semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo! Estádio 97 também tem oferecimento da BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br e oferecimento do Extra. É isso aí, amigão, você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você. E pensando em chamar os amigos e a família, você vê um jogão em casa? É, Motinha, é dia de jogo, jogo dos bons. Então é melhor abastecer a geladeira com muita Brahma para ver seu time dar show de bola e tomar aquela Brahma bem gelada. Os craques do gramado vão entrar em campo, é, pra grande rodada do campeonato. Mas e você? Fala pra mim, e você? É hora de fazer as compras e organizar a torcida, e pra isso não pode faltar Brahma. O Extra Gol tem ofertas imbatíveis pra você curtir o futebol com os amigos e a família. Porque você sabe, no Extra, o dono da bola é você. Aí é só escalar a Brahma gelada pra toda a torcida. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol, você merece Extra Economia. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação, viu, Sombra? Boa, Narigudo, é isso aí. Oh, agradecer a presença do motoboy aqui. O Ramildo. Ramildo. É nóis. Ramildo. É o famoso Laranjeira. É o Laranjeira. O Laranjeira de Guarulhos. Laranjeira de Guarulhos. É, exatamente. É Aranjeira ou Laranjeira? Laranjeira. Laranjeira. Laranja verde ainda. Laranjeira, valeu, obrigado pela sua participação. Oh, foi bom demais. Caraca. Sombra, foi tão bom. Quem quer contratar os seus serviços de motoboy, faz como? Liga pra nós. Mas não, pega, qual o telefone? Não tem e-mail, não. Telefone, não. Às vezes os caras vão zoar ele. Dele, ele não sabe fazer merchan. Não, pode pôr o telefone. Bom, telefone, a gente sabe quem tá zoando, não, quem não, tá falando e-mail. Sério. Não, não gosto de telefone, e-mail. É mesmo? É, telefone é complicado. Não, não sabe e-mail, velho. Você tem e-mail? Ramildo Sangue Bom. É. 2010 arroba hotmail.com. Não, esse e-mail não é verdade. Sangue Bom. Não tem e-mail sangue mais bom. Difícil pra você passar. Ramildo Sangue Bom. Isso. Ô, Sombra. Eu quero saber se você é um cara ponta firme. Firmeza. Quero saber se é um motoboy bom de verdade. Legal. Eu vou te dar uma grana pra você vir aqui voltar semana que vem trazendo esfirra. Ô, oh, demorou. Quero ver se você vai, compra e traz pra nós. Demorou, compra e traz. Eu vou te dar o dinheiro, você vai ter que trazer as esfirras. Pode dar o endereço da esfirraria. Não, mas é aquele bagulho também, não mas é? Traz. Mas não é chacoalhando o negócio, que você não sabe não, se é de carne não de vai, queijo ou de queijo. Não vai chegar disco voador, não. Vai chegar zeradinha. Que não vai chegar disco voador. Vai chegar cebola na cebola, carne na carne. E eu vou deixar o seu incumbência trazer as esfirras. Você que vai escolher aí. Firmeza total. Tá bom? Tá valendo. Quer ver se você é motor. Tá valendo. Ô, sobre, inclusive... Se chegar tudo desmontada... Eu não contrato mais você. Inclusive, dá pra fazer uma parceria com a esfirraria aqui da Paulista, velho. Você vai comprar por quê? Esfirraria do pelo amor de Deus. Ó, Sombra, você não faz ideia do veículo que você tem na mão. A energia... Eu não tenho, quem tem é o Zé e o Fernando. A energia é potência mundial, meu irmão. Pô, valeu. Meu, bomba. Faz eco em Sampa. Ah, segue o conselho dele. Faz a parceria com a esfirra aqui na Paulista. Ó, tanto que eu falei que vim aqui, meu. Choveu. Manda abraço. Fala meu nome. Fala meu nome. E eu preciso falar o nome de uma galerinha aqui, ó. Fala gente aí. Boa. Vamos rapidinho. Três, bora, não, é rapidão. Vai, ó, precisa ir embora. Ó. Primeiro, preciso agradecer o meu Deus por estar com vocês aqui. Porque legal. É firmeza total. E sua mulher, seus filhos. É o seguinte, quero mandar um salve pro pessoal da 3D Mídia Balões, tudo em propaganda, balões infláveis em Guarulhos, 2458 8080. Ferrou, velho. O Tiagão, a Camila, a Jaqueline, o Fábio e toda a galera de lá. E também o pessoal da SPM, o Marcelo, o B2, o Cláudio, o patrão Marcos e a Manuela. E também o Felipe e a Amanda. Também o pessoal da Easy Sign em Santana. Ah, que beleza! Da Fátima, do Gerson, do Lima, da galera do Betão, William, Alex, Renatão, Leudo, Thiago, Rony, Renan, André, Renato e Vicente. Todo mundo, gente fina lá. Vou fazer uma parceria boa com, sei lá. Ah. E um salve também pro meu patrão, Alexandre, do Banco Itaú, lá da Cangaíba, o diretor do Clube Coroa. Que é da quebrada do Mano. Mano, coroa na Vila Guilherme. Cola aí. Lá que você vai usufruir as quadras lá, pô, sem pagar nada. Ele entrou pro Guinness e mexeu em um minuto. E toda a gerentada do Itaú lá que a gente fina, que a gente faz. Um salve também pro Jardim Palmira, a Rua Marina de Pádua, onde nasci e fui criado. Não posso esquecer dos Manos. Mas não tem mexeu nenhum no Jardim Palmira? É, e o meu condomínio que hoje eu moro, Venâncio Aires B, do Parque Irapuru. A minha igreja, Assembleia de Deus do Parque Irapuru, lá da rua Itatira. Legal. Os irmãos, tudo gente olha fina. Olha o tamanho do pergaminho do cara, vocês estão loucos. Ó, e a minha família, senão o chicote estrala. Ó, minha esposa Isabel, que eu amo tanto, está na escuta. Meus filhos, Juan, o Senai de Guarulhos, que ele tá... Ô, Senai, dá um descontinho pra mim aí, irmão. O Caio, da Pajussara, estuda lá no ENIAC. Minha filha, Camila, que estuda no Alice, no Natasha. Dá um descontinho aí, Natasha, nesse próximo semestre, pro paizão aqui. Você não quer pagar nada na vida, Matura. O Marcão, taxista. Gente, ó, não perde um Estádio 97. Faz eco também. A Érica, a sua esposa Érica, os seus filhos Mike e Vinícius... O seu pai Antônio, a mãe Guida, as minhas cunhadas amadas, Patrícia, Mariana, Felipe, meu sobrinho Pedro, Davi, Lara, Guilherme, meu cunhado e o pessoal do Fretadão do Veião, que tá aí, ó, dá um salve aí. A minha sogra Tina, que tem um cabeleireiro lá no Jardim Paulo. Palmira lá, procura ela, pessoal. Boa, minha irmã Solange também, acabou, cabeleireira. Acabou, próximo acabou, Sacolão, véio. Fortaleza. Salve pro meu pai, Reginaldo, pro meu irmão Reinaldo, pra minha irmã Solange, Josiane, Guilherme, o pessoal do Sindicarga. Ô, meus cabeleireiros lá, Labamba e Bira, é nóis. Ah, chega, Botobo, você tá louco. Ô, mano, quebrou seu celular? Leva lá no Conexão Celular, lá, Avenida Salgado Filho, velho. 3.214 do Juninho. Ô, oh, gente fina. Pessoal, todo lá do Tondelli. Chega lá de merchan. A minha amiga Dani, que eu arrumei uma treta, não falei no nome dela. Ah. O esposo dela, Janderson, que escuta todo dia. Ah, lá do condomínio Mairere. Que ficam ligados na energia o dia todo. Boa. Toda a galera do laboratório, Dona Leda, Rogério, Rafael, Marine, Zé, Ney Vilão, Saimão, Rony, o Giba da mecânica, quebrou o carro, leva lá no Giba. Ah, Giba. E aqui, tchau, o principal, boy. Maritá, as balas, complemento alimentar pra você, aí, mano. Que gosta, Bartolê, de, ó, você tá. Esqueceu do Tom Velho, dentadura. Sobra, rapidão, vou te propor uma parceria agora, boa. Ah. Ó, falei com o Janderson lá do Consórcios Honda. A gente tá querendo fazer um pedágio. O que você acha? Vamos em cima falar da fora moto. Não, fora em do cima ar. Da calma, moto. Daqui a pouco a gente conversa. O Mota vai. Isso. Vai. Chega, Mota, meu Deus. Bom. A gente vai conversar sobre isso aí. Sobre isso é música do Racionais, o Diário de um Motoboy. Bom, Motoboy, é o somário da música, não para mais. Quem ganhou o boné estádio 97 Vista Aérea? Rapaz, o Antônio Donizete dos Santos. E as camisetas, a camiseta do estádio com apoio de fitcamisetas.com.br. Denis Pagani. Boa! Estádio 97 volta amanhã às 5h30 no oferecimento de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. Também BV Financeira, crédito com desconto em folha sem burocracia na BV Financeira. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra, é gol. Valeu, gente. Tchau, boa noite. Toda sexta no Energia na Noite. The Groove of Brazil is hot. This is DG Radio Mix Show. Dicos Groove Radio Show. 2 da manhã. Energia. O final de ano está chegando. E você já sabe aonde comemorar a sua festa de confraternização da sua empresa. Comemore na Overnight Vila Olímpia. A Overnight conta com uma estrutura incrível que se encaixa no perfil da sua empresa. Você quer fazer uma festa para 100, 200, 300 ou 800 pessoas? A casa é 100% modular e se encaixa no formato que você precisa. Conheça a nossa estrutura. Faça a festa de final de ano da sua empresa ou seu corporativo aqui na Overnight. Entre em contato com nossa equipe comercial e confira nossos planos. Infra